é o navio Energia na Veia, temporada 2017, a melhor viagem da sua vida. Navio Energia na Veia, temporada 2017. Apoio, Travel Ace Assistance, seguro de viagem Travel Ace Assistance. Cuidamos de suas viagens, cuidamos de seu mundo. 18 anos de estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo vou brincar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai subir a piada e o Santos zoar. Ah, isso aí não vale, hein? Estádio, ah, se sorriu, 97, o estádio é bom barato, hein? Estádio, au, au, 97, agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. É, tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Seja bem-vindo, McDonald's. Também BV Financeira, crédito com desconto em folha, ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece Extra Economia, tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97. E com estreia, seja bem-vindo, Ale Oliveira. Opa! Opa. Aê. Aê. Bem-vindo aí. Aê. Como é que tá, sombrinha? Beleza, Alê? É um prazer falar com vocês, falar com os ouvintes. É uma honra estar aqui. Muita gente perguntando se teve teste do sofá. Teve? Teve sim, para ver se aguentava eu e o Sombra. Olha! Agora, aqui é um sonho que eu estou realizando, porque eu sou um ouvinte assíduo, né? Todo mundo é, né? Aqui é um canhão. E eu estou realizando um sonho profissional e pessoal, porque eu sou fã de todo mundo que está aqui. Que legal, cara. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Sou tão fã de todo mundo aqui do Estádio 97 que eu fiz até uma poesia, Sombra, quando você quiser. Pô, muito nobre da sua parte, muito obrigado, sim. Gentil. É, o cara porque... já chega fazendo poesia pros amigos. E com tablet moderno, legal pra caramba. Isso é importante, isso é importante. Velho. Pô, mas cara, eu fiz uma poesia. Eu já vi que ele é aliado às tecnologias. É, aliado. É. Eu gosto de todo mundo aqui, então é uma honra, pretendo aprender demais com todos os integrantes do estádio. Sim. E aí eu fiz uma homenagem a todos vocês. Se você me permitir. Ah, pois não, claro. Adoro meu amigo Mano. É. Onde ele chega, ele arrasa. Nesse corpo tem mais bomba que a faixa de Gaza. Eu sou muito homem, assim se apresentou o querido Mota. Ah, Mota, Mota, todo mundo sabe que você é uma tremenda cocota. Ai. Grande RG, com ele siga o lema, respeite o idoso. Mas acho que esse senhor tem o bumbum guloso. Ele tem. Ah, aí, cê, ó. Aí acertou na música. Puta, você acertou bem agora. Nossa. Entendo o Rude, um grande humorista. Só que depois da separação, ele não sai mais da pista. E dos banheiros, verdade. Viu, Ale? Olha só. E dos banheiros, viu? O que dizer dessa lenda chamada Benjamin? Eu tenho uma dúvida. Você parece o Slot ou tá fazendo careta pra mim? Eu podia encerrar dizendo que o Sombra deveria sair do armário. Mas é ele que paga o meu salário. Ô, Estádio 97, é a minha nova casa. Aqui o tempo voa. Só me sinto mais à vontade quando estou no Bambu. Aê! Aê! Olha, você terminou com um grande estilo. Parabéns, meu. Sei que você gosta mais do que lasanha, né? É, Rude? Eu falei que eu pago? Negócio de graça. Paga em abraço. Não, véio. Não, lá não. E olha, o Ale aqui vai ter decreto. Aliás, excepcionalmente, ele vai abrir um decreto hoje, de segunda-feira. Ah, hoje a segunda vai virar sexta, né? É, a segunda vai virar sexta. Então, olha, hoje às 19h, o Ale vem com o decreto. Mas peraí, a gente tem um feriado começando na quarta que já vai valer já pro feriado, né? Sim, mas esse é um decreto de inauguração. Sim. Então, entendeu? Você que já quer se meter no negócio. Claro, cara, eu te conheço há muito tempo, Ale. A gente tem uma amizade há muito tempo, cara. Você tem que falar isso, não é? Aliás, tem amizade há muito tempo, eu ouvi dizer que você foi rejeitado por péssima condição técnica. Ah, olha, fala isso aí. Eu joguei bola com ele no clube um mês. Nossa, é mais grosso do que a perna da Graciane Barbosa. E ele repetiu... Não fala assim da minha mulher, hein? Respeito. Ah, belo. E é mais um pagodeiro aqui na mesa, graças a Deus, pra destruir esse pessoal que eu dei o pagode. Mais um aí do lado do Rude e do Belo. Certeza. Mas ele foi dispensado por deficiência técnica e estética também, né? Estética, você tem razão. Se bem que há quem diga que ele é muito parecido com o Buffarini, lateral direito de São Paulo. Vocês tiraram isso, eu deixei a barba agora. Sabe, eu não tenho nada a ver com esse cara. O cara é feio, ele joga. Não parece o Buffarini? No futebol eu pareço. Hã? No futebol. Não, aí não zoou o nosso lateral. Eu jogava de lateral direito, cruzamento bonito. Não cruza nem o cheque. Ó, e depois o Ale vai fazer o decreto. Vai chamar decreto normal? Decreto? Sim. Decreto aqui. E vai ter o Ale, alguma coisa que eu não pensei no bolê o nome, fazendo outro decreto. Em homenagem a você. A mim? Ah, é você fazendo. É. Na verdade, eu mesmo, Irene. Mas você sabe, Ale, que até por causa da sua estreia, teve ouvinte nosso que mandou até musiquinha pra você, é sério. Que legal. Mas daqui a pouco, tudo na sua devida. E a coletiva, a Sombra, tá no ar já? Aliás, olha, antes da estreia do Ale aqui no programa, essa tarde aqui na sede da Energia 97, houve a coletiva de imprensa. Boa. Muita gente importante da mídia esteve fazendo aí as perguntas pro Alê. Foi mesmo. Então você que quiser assistir, vá até os canais da rádio, né? facebook.com/energia97fm. Também tem no YouTube, o youtube.com. Deixa eu ver aqui onde tá. Cadê o nosso canal do YouTube? Ah, o canal do YouTube. Olha, mas YouTube. Fala no microfone, Vilela. Fala, gostosa. Põe a boca aí. Fala aí. youtube.com/radioenergia97. Ah, no YouTube tem Rádio Energia 97. Então vai lá. A gente gravou inteira a coletiva, né? A gente teve presenças importantes, viu? Porque a gente fez aí um convite para a imprensa de uma forma geral e não imaginava que tanta gente importante estivesse presente hoje aqui. Só o entrevistado que foi ruim. Agora, os entrevistadores foram maravilhosos. Os entrevistadores, fantásticos. Quem acompanha online está vendo alguns the best moments, Zé, os highlights. Um dos donos da rádio aqui, parabéns pela interpretação do curso João Kleber. Nossa, como? Muito bom, cara. Ele já pode fazer a Chiquititas. Teste de fidelidade lá, lembra do ator? Na apresentação, tipo jogador mesmo. Aqui, foi o presidente lá entregar a camisa. Ele tá aquecendo. Você não viu isso, você não assistiu ainda? Vou assistir. Olha, é imperdível a coletiva do Alê hoje pra imprensa aqui na sede da Energia. É imperdível. Teve gelo vioral, caramba. Gelo vioral. Foi bacana demais, hein? Não, foi tão bom que foi até regravado no dia. Foi tão bom. Que... E o Zé tão espontâneo, né? Zé foi muito bem, cara. Falando sério. O Zé parecia aqueles políticos fazendo campanha, fica lendo no rodapé o texto. É o Cigano Igor. Ele Cigano Igor. Muito, Ricardo, né? Marques. Não, ele foi tão bem que o Ricardo Marques ligou pra dar parabéns, cara. Ai, meu Deus do céu. Ô, Bento, opa, vamos às manchetes aí do Estádio 97, Bento? Vamos aí, Sombra. Ah, diga. Corinthians, hein? Ah, Coringão, mano, é nóis, hein? Corinthians! É nóis, nóis! Vamos lá, mano, primeiramente... Vamos lá. Escapou de um placarzinho, hein? Placar de quê? Que torneio amistoso não vale placar, então, mas ó... Você é sarrista, velho, você tá comemorando esse título nojento? Exatamente. Não, só comemorando nada. Ó, digno de pena. Mas ó... Tem que comemorar, ó, ganhou... Cuidado... A Florida Cup, eu não levo a sério um torneio que substitui 11 no intervalo, desculpa. Eu vou dizer uma coisa... Tá de brincadeira, que o presidente do clube entra pra jogar um pouco. Eu sei que as manchetes são do Corinthians. Sim. Mas ele tá falando Florida Cup, tá falando campeão. Eu não comemoro título de Florida Cup, porque apenas... Ah, porque tá parecendo Florida que você tá dando Cup. Importância que não agora, tem. Agora, os caras estão considerando com vice-mundial. Aí não dá, desculpa. Né? Aí não dá. RG, aí não dá. Um time que comemora um torneio, tá certo? Sem marcar um gol, tá de brincadeira. Digno de pena, tenho dó de vocês. Sem fazer, mas sem tomar também. O seguinte, né, tem uma ameaça de tornado lá, então tá vindo em duas partes seu grupo. Senão, imagina. Então, entre hoje e amanhã deve ser a resposta do Drogba e do Jadson. O Drogba, então, que parece que poderia ir para a Austrália, não vai. Aí animou um pouco o Corinthians e o Jadson está aguardando aí a decisão. Então, Bento, inclusive hoje à tarde também o Pablo, o zagueiro que é do Bordeaux, também assinou contrato. Pablo, qual é a música? Qual é a música? Até o término do ano, né? O Pablo assinou o contrato que até dezembro de 2017, velho. Dá-lhe Pablo, mano, é o novo Gil. E o Corinthians ainda continua ainda aí no... O Corinthians ainda continua na expectativa aí do Drogba e do Jadson. Mas, de verdade, Bento, A situação ainda não mudou. O Corinthians, ele, diante do que ofereceu tanto para um quanto para outro, disse que não tem churumelas e o valor é aquele mesmo. E cabe agora aos dois jogadores aí responderem se querem ou não. Ou não. Olha. Pelo seu feeling, B.Bac. Feeling. Primeiro quero dar meu boa tarde, meu abraço especial pra Ale Oliveira. Ô, garoto. Chegou atrasado, mano. Chegou não, atrasado. Falar. Eu tava aqui na garagem ouvindo o poema dele. Aí eu esperei o poema pra subir. Ale, é nóis. Bem-vindo. Obrigado, viu? Tamo junto. Show de bola. Você viu que eu fiz muitos elogios à sua pessoa, né? Ah, eu vi. Ué, falou que eu tomo bomba, velho. Não. Ah. Não, quase nada. Não, ele numa frase só pra você, ele botou duas coisas certas. Você toma bomba que você. E a faixa de Gaza tem a ver com você. Não tem, não. Mas ó, deixa eu falar um negócio. Sou um cara pacífico. Inclusive. Eu também, tá ok? Deixa eu falar um negócio. Bem-vindo, viu, Ale? Obrigado, é nóis, irmão. Tamo junto, irmão. Falar um negócio. É. Pedrinho e Carlinhos. Vai com a molecada. Vamos olhar pra frente. Não, mas eles possivelmente serão efetivados, Benja. Porque o Osmar Loza, ele vai ser o auxiliar do Carille. Então, mas para com esses papos aí. Pode pagar 600 pau pra um, 800 pau pra outro. O Drogba, tudo bem. Ele ainda faria um esforço um pouco a mais aí. Porque mas o Corinthians não vai pagar 600 pau pro Jadson. Com 40 anos. Eu tô falando de falar. Não tem que gastar dinheiro. Vai com a molecada. Pô, o Corinthians, de novo, o Corinthians vai pra décima final, né? É. O Corinthians ganhou 9 vezes e agora tá indo pra 10. Provavelmente será o campeão na quarta-feira de novo. Não é mais o paulista de Jundiaí. Quantos finais o Corinthians foi, ele ganhou? O Corinthians... É o Corinthians... Não. O Corinthians, ele disputou... Então é a décima final, né? Falei que provavelmente... Eu acredito que o Corinthians será campeão. Ele vai pegar o Batatais. Não, o Corinthians, ele ganhou 9 títulos e chegou em 8 finais. Ele vai pegar o Batatais, porque o paulista foi eliminado hoje com o negócio do gato. Que é um jogador inscrito com identidade de outra pessoa, que é um preso. Traficante e ladrão. Então eu acredito que o Corinthians será campeão. Pô, esse Pedrinho aí é um moleque que tem que ser olhado, pô. É um moleque que tem que ser olhado. Você entendeu? Chega de toda vez o Corinthians foi campeão, o Corinthians é campeão da copinha e vai jogar com o jogador de 40 anos de idade. Vai com a molecada. Não, com 40 anos de idade é o Paulista, né, que jogou. É, tinha 40 anos. Zagueiro, é, praticamente. Foi registrado com 25. Vai moleque. Com a molecada. Não, mas o Benja, eu discordo. 3-4 desse moleque, dessa molecada aí. Fabrício Oya. Eu também acho que tem que colocar. Vai pra jogar. Pô. Não, tem que pôr essa molecada, pô. concordo. Dá chance aí, principalmente pro Pedrinho, que é o melhor jogador. Esse Carlinhos aí, também. Ele tá fazendo gols aí, mas não é nada do outro mundo, não. Ele perde mais do que faz. Se ele fizesse aí 50% dos gols que ele perde, nossa, também, velho. O Damião que marcou 3 gols. Não, é diferente. É diferente. O Carlinhos aí, por ser centroavante, ele devia ser um pouco mais goleador. Mas eu não tô criticando o moleque, não. Na categoria de base aí na Copa São Paulo, tá fazendo isso. Tá, jogando Damião, bem. Não, é outra coisa. Fala, agora o negócio é o seguinte: o Pedrinho, Corneta. Eu colocaria pra jogar. Mas agora não dá pra você pegar e optar. Ao invés de trazer o Jadson, se você tiver a oportunidade de trazer o Jadson, não vou trazer o Jadson porque tem o Pedrinho. Aí tá errado. É, uma coisa é você ter um moleque no grupo, igual o São Paulo tá fazendo com os caras lá. Com o David Neres, com o Luiz Araújo, com o Lucas Fernandes. Aí é uma coisa, tá no elenco, vai ser utilizado no decorrer da temporada, mas não vou ser titular. Agora você pega lá o Pedrinho, joga toda a responsa nas costas do moleque e fala, você é o 10, não. Tá errado. Se tiver a possibilidade de trazer o Jadson, eu gostaria de contar com o Jadson. Se tiver a possibilidade de trazer o Drogba, traga o Drogba. Não pode fazer loucura, concordo, então, mas se tiver a possibilidade dentro de uma ótica que você fala dá, se você, traz. Se você nunca der, se você nunca der oportunidade pra esses moleques, a gente nunca vai saber se eles têm condição ou não. Não, eu concordo com você. Ó, pra dar oportunidade pro Giovanni Augusto, põe o moleque pra jogar. Aqui. Tem o Cássio, que é um jogo que tem a experiente. O Fagner é experiente. Tem Balbuena, Wilson, tudo jogador experiente. Chegou o Pablo, né? Hoje. O Pablo eu não conheço. O novo Gil. Você tem o Felipe Bastos também, que é jogador experiente. Você tem o Marlone, que também não é mais moleque. Aí você tem Guilherme, você tem Marquinhos Gabriel, você tem Giovanni Augusto. Tudo bom. Sobe 3-4 da base, pô, joga. Mas você pega aí, você pega aí Carlinhos, Pedrinho, Luizinho, Guinho, põe o tio Patinhas de treinador, isso aí dá uma fumaça do caramba. O papai sabe tudo. Incendeia a Disney. O papai sabe tudo, olha pra mim. Você mesmo, Alê. Ah, eu sei. Rápido. Eu sei. Ah. Quais eram os três sobrinhos do tio Patinhas? O Guinho, Zezinho e Luizinho. Aí trouxa, esse é do Pato Donald. Mas bem-vindo, Ale. Ainda em cima do Corinthians aí, ô Sombra, só pra gente fazer aqui um pupurri do jogo de sábado. Você anda dado ao pupurri. Sim. Pupurri? Pupurri. como se fosse uma música. É, o Corinthians, ele acabou perdendo aí a final pro São Paulo nos pênaltis aí, mas eu gostei da postura do Corinthians, principalmente no segundo tempo. É, o Corinthians, ele não teve a chance de jogar com os dois melhores jogadores, na minha opinião, da temporada do Corinthians, que era o caso do Rodriguinho, que sentiu um desconforto muscular e não jogou essa partida contra o São Paulo. E o Marlone começou no banco. Não sei por que o Carille fez essa bobagem, tá certo? Na minha opinião, era pra entrar com o Casim e Marlone. Mas ele preferiu entrar com o Casim e Jô. Mas ok. É, mas a postura do Corinthians diante do São Paulo no segundo tempo, principalmente, foi algo legal. Porque o Corinthians, ele criou três boas chances. Aí a primeira com o Marlone, que acabou desperdiçando uma grande chance na cara do Sidão. Depois o Romero cabeceou uma bola na trave. E a terceira e última ali com o Giovanni Augusto. E o Corinthians preservar o espírito que teve no segundo tempo, salvo as pancadas que deu, porque o time do Corinthians tá batendo demais. Eu espero que essa postura tenha sido só porque... Tomou uma porrada de cartão amarelo, hein? Tomou, tanto no jogo contra o Vasco, quanto no jogo contra o São Paulo. Eu vou te falar uma coisa. Eu espero, senhor. Eu não tô dizendo que o Bruno não devia ter sido expulso. Não, merecia também, porque ele agrediu o Marquinhos Gabriel. Mas o Fagner, também merecia, porque ele deu uma tesoura no Bufarinho. Mas o negócio é o seguinte, Sombra, a postura do Corinthians dentro de campo, tem sido muito pilhada. Tá certo? O Corinthians tava ali, mas é como se fosse uma campa mesmo, viu? Porque o negócio tá feio ali. É muita porrada. Eu acho que, principalmente pelo fato do Corinthians não ter um elenco tão extenso com qualidade, eu acho que os jogadores que forem selecionados ali para serem titulares, eles só tem que tomar cartão em último caso. Você vê lá, por exemplo, o Camacho tomou cartão pra cacete, o Gabriel Giroto, idem, aquele Paulo Roberto, idem. No jogo contra o São Paulo, dois laterais ali, tanto o Moisés quanto o Fagner, tomaram cartão por causa de porrada. Então eu acho que tem que dosar um pouco nesse sentido, porque se o Corinthians começar a perder jogadores aí, que já são poucos, tá certo? Por causa de cartão, vai desconfigurar o time que está sendo formado agora. Então, acho que o Carille tem que segurar um pouco essa molecada aí que tá subindo aí também. Dá talvez aí um calmante, uma maracujina para os caras aí, porque o bagulho tá osso. E só mais uma informação da Copa São Paulo, Bento. Como o Ben já falou aí também, o Paulista acabou sendo eliminado aí, era o finalista, ganhou do Batatais de 5-1, mas acabou sendo eliminado pelo fato de ter inscrito um jogador aí que foi considerado gato pelo Tribunal da Federação Paulista. O jogador teria utilizado o documento do primo, que inclusive tá preso, cara. É o primo dele que é o bandido? É o primo dele. E o jogador acabou utilizando o documento dele por causa da feição. Eles são muito parecidos. Os dois jogadores se parecem muito. Então, porque o Paulista é uma derrota foi eliminado. Pros dois, né? Sim, verdade. Esteticamente. É verdade, os dois são horrorosos, né? Mas o Paulista foi eliminado, quem vai pra final contra o Corinthians pra ser espancado é o Batatais. E o jogo também houve uma alteração, viu, Vó, no horário? Não, aqui é a Marília. É a Marília. Oi, Marília. O jogo também foi transferido das 10 da manhã para as 4 da tarde. E o cara que estava preso também acabou sendo eliminado do campeonato do presídio também. Emprestou o documento. Exatamente. Tava um macarrão, todo mundo. Porque no presídio a coisa é séria. Exatamente. Ô Marília, foi você que sumiu com o garoto? Que diga de Manaus, né? O garoto queria dizer. Eu vou aí, hein, Marília. Não vou dizer que eu não vou, que eu vou. Você é muito idoso para mim. Mas quantos anos você tem, Alê? 4.3. Pelo amor de Deus. Pegava você em 71. Agora, eu concordo com o Benjamin, a base tem que ser a base de tudo. Sobe os moleques, põe eles pra bater de esquerda, bater de direita, enfiar gostoso, entrar com força. Mas onde você escondeu, né, o garoto sumiu, pô. Eu escondi no meu banheiro, no meu lavabo, entrava lá. E aí, seu Bento? Vamos ao tricolor. Vamos ao tricolor. Mas começou pé quente, né, Sandra? Rogério Ceni começou pé quente, Sidão já mostrou que pega. Rogério Ceni, né? É predestinado. Essa semana é definição do Jusilei, né? Aguardo aí da definição do Jusilei. Nós temos um grupo, né? De WhatsApp. Sim. Vou mandar uma virilha logo menos, né? Manda a sua. Engraçado foi o Mota, né? Por quê? Comemorando, falando do Rogério Ceni, ele descia um pau aqui. Você lembra? Verdade. Ele descia o pau no Rogério, não pode ser treinador, lembra? Mas é que ele falava no sentido de, tipo, será que não vai prejudicar a vida dele? Não, ele falava, o Rogério, enquanto jogador, foi muito bom. Falou, mas será que ele vai ser esse baita treinador? Falou, porque o Rogério, no conhecimento que ele apresentou até agora, me mostrou ser um cara raso. Foram essas as palavras. Não, você tá botando palavra. Não. Tô equivocado? Não. Ou ele falou isso fora do ar e eu tô transmitindo pro ar? Olha aqui. Você vê que ele nem veio hoje. Em protesto, velho. Deixa assim, tá ok? Mas o Bento, o Rogério é um cara predestinado. Eu acho que, como ele é um cara inteligente, ele tá sabendo envolver o grupo. É lógico que a prova disso, não sei se vocês concordam, a prova disso vem depois nas adversidades, né? que por enquanto, lua de mel, bacana, tudo joinha, né? Mas é na primeira chegada à tarde em casa é que vai saber como que é a união do grupo, né? É verdade. Aí eu tinha uma dúvida. Com relação ao trabalho dele, de envolvimento, de determinação, eu não tinha nenhuma dúvida, porque ele é meio nerd, assim, no melhor sentido da palavra, sim, né? É. Ele é bitolado em trabalhar, é. Tanto que ele fica assistindo os vídeos, não ex-vídeos que nem o Rude, mas os vídeos dos jogos, dos jogadores, dos adversários, fica estudando. Formei? É, tanto que ele foi pra Europa e fez curso. É um workaholic. Exatamente. Então, quanto a isso, eu não tinha nenhuma dúvida. A minha dúvida era com relação ao relacionamento dele com os atletas. Enquanto ele era ídolo e capitão do time, ele teve divergências com alguns jogadores, alguns companheiros, inclusive com alguns treinadores. Lembre o Ney Franco. Por exemplo. E aí ele está mostrando que ele entende essa nova função, ele está ganhando os caras. Tanto que tem uma cena lá da janta, depois da conquista do título lá, que todo mundo está comemorando e para para cantar parabéns para ele, todo mundo vai abraçar. E parece uma coisa tudo muito espontânea. Isso, isso. Então acho que assim, ele mudou um pouco a postura dele para ser treinador, porque ele sabe da importância que tem o vestiário ali, a relação entre treinador e atleta. Porque muda muita coisa no futebol, e muda mesmo, mas uma coisa que não vai mudar nunca é o jogador acreditar e correr pelo treinador. E parece que ele compreendeu bem esse aspecto e está tendo uma boa resposta com relação a isso. Não, bem bacana. Eu acho que assim, São Paulo não tem melhor do, não tem tecnicamente um time muito bom. Pra mim é nota 6,5. Se chegar o Jusilei, dá aquele meio pontinho assim, vai bliscar uma nota 7. Mas a gente tá vendo os outros times aqui, que tem Palmeiras, Galo, Santos. São todos times que tem elencos Flamengo. Melhores. Flamengo, que tem pelo menos um time de uma 11 melhor, né? E o São Paulo nesse torneio, ele mostrou assim, que o primeiro tempo muito bom, gostei da postura tática, né, disposição tática, né, aguerrido, um time brigador. Organizado. Né? Organizado. Tá, assim, ainda é o comecinho. Mas na hora... Já mudou do que era o ano passado, né? Já mudou. A nhaca que era. Então, assim, tem ali, dá pra montar um time, nota, no máximo nota 6,5, 7. O que vai agregar demais é a união. União, obediência tática e agarra. É. Porque tecnicamente tem muita deficiência, não tem jeito. Agora, eu achei que não só o São Paulo melhorou, mas eu vejo pontos positivos no Corinthians também com relação ao fim de 2016. Eu acho que os dois times têm evoluído, né? É, então, não, sem dúvida. Acho que é mais ou menos por aí. E acho assim, claro que o torcedor, o Mota, por exemplo, o Mota foi para Paulista. Pra comemorar o dia. Mota esteve na Paulista, é, verdade. Ele vai porque ele vai pra Frecaneca, ele também. É, ele foi seminu e o torcedor tem que comemorar, tem que tirar um barato. Eu acho que isso é natural. Pra mim, ficou de mais significativo nessa disputa do São Paulo foi o primeiro tempo contra o River. Ali eu acho que é pro Rogério Ceni guardar ali e tentar repetir desempenho, de repente até formação. O Rodrigo Caio jogando mais no meio foi uma ótima sacada. Então, acho que é mais ou menos por aí. Claro que o título para a torcida é o que mais importa, mas para análise, o primeiro tempo contra o River, eu acho que foi o que de melhor aconteceu para o tricolor paulista. Agora, só um detalhe. Fala, vô Mauro. E aí, vô Mauro? Boa noite. E o Leco? Aí. Vai votar no Leco? Boa noite. Não, o que acontece é o seguinte. Vai votar no Leco, vô? Então, eu acho que não vou mais, viu? Por quê? Porque... Nossa, que porco. A sala de cinema... Tá com os cabos ruins. Que sala de cinema? Tu tem uma sala de cinema no... No clube? No diretivo, é. Ah, é? É. E lá passa vários filmes, né? Mas, vô, a gente tá preocupado é com o time. Não, mas... Vai precisar de um centroavante. Como que o clube que tá com os cabos ruins lá na operadora não passa nem... Que não... Ah! Não passa nem os canais... Desculpa, Ale, cuspi aí nas suas folhas. O vento levou, né, que você assistiu aí o lançamento, né? Chamei o operador, não foi lá corrigir. Eu mandei uma mensagem pro Leco, ele falou... Ô, Mauro, estamos no meio do jogo. Eu falei, que importa? Estamos sem assistir aqui a TV a cabo. Não, mas vou, deixa sem imagem, eu lá, não tem problema. Enquanto não arrumar, eu não voto. São Paulo precisa de um camisa 9 urgente. São Paulo precisa de um bom camisa 9. Eu sei que é difícil, não sei onde que vai encontrar esse camisa. Palmeiras também, fica tranquilo. Precisa de um camisa 9 urgente. Precisa muito desse camisa 9. Eu acho que o grande ponto falho do São Paulo é a camisa 9. E outra, não é questão da gente comemorar, mas não é. O Gilberto não é melhor que o Chaves, velho? Eu acho melhor. Eu não acho. Em termos de ficção, acho que é melhor. No termo quesito, vou fazer o gol. Apesar de ter perdido um gol ali também cara a cara com o goleiro do Corinthians. Mas eu acho que ele perde menos que o Chaves, velho. Esse Chaves também... Agora, São Paulo, não é que o torcedor de São Paulo tá comemorando a Florida Cup, não é. É porque era Corinthians e São Paulo, amigão. Não importa, ganhando um pênalti, você tá ligado que não vale nada. Não vale nada. Vocês ganharam um pateta então, de pelúcia, e quando vocês ganharam da gente em pênalti, então não valia nada. Mas valia alguma coisa porque tinha uma patente, tinha ali talvez uma chancela. Agora tá de brincadeira. Nada o torneio disso. Substitui 11 e se é os caras que ganham nos pênaltis, aí esse mané tá aqui falando assim, batemos na cara de novo. Corinthians é o grande terror. Você é um cara que eu considero bastante, você é meu amigo, posso te chamar de amigo. Eu tô zelando pelo seu bem-estar aqui e pelo fato de você não fazer papel não, de senhor, tonto. Não, tô fazendo papel de tonto, tá não. Tá sim, tá sim. Eu tô tá comemorando o título que não vale nada. Lugar. Tá comemorando o título que não vale é nada. No devido lugar. Não, eu tô sair na porrada aqui, RG, né? RG, os caras ganharam uma pantufa do Mickey e um pateta de pelúcia. Mas se vocês tivessem ganho, você estaria deitando. Se tivesse ganho, você ia estar falando aqui, olha, ganhei a pantufa do Mickey. Vocês foram campeões, velho, sem marcar um gol. É isso que tá me falando? Tá de brincadeira, velho. Não, fomos campeões sem tomar um gol. Me fala o último gol que São Paulo, o último cara do São Paulo fez o gol, vai, contra o Corinthians. Quanto foi o jogo? 3-0 São Paulo? Quanto foi contra o River Plate? Foi 4-0. 4-0, tá de brincadeira. Tá não, de brincadeira. Senhor, não, senhor. Não marcaram uma porra de um gol. RG. E daí? O cara quer comemorar título sem marcar um gol, tá de brincadeira. Então vocês perderam. Então você quer dizer que vocês perderam um título pra um time que não marca gol? Então vocês são mais ridículos ainda. Não, muito pelo contrário. O Corinthians engoliu o teu time. Opa! Tá louco. O Corinthians atropelou o São Paulo. Primeiro tempo, o goleiro do Corinthians não viu a cor da bola. O goleiro de São Paulo não viu a cor da bola. E o goleiro do Corinthians também não. Que defesa que o Cássio fez? Tá de brincadeira. O São Paulo chegou, dominou o jogo inteiro. Dominou tocando bola na defesa. Não fizeram. Nada. Comemorar torneio que não vale em janeiro, eles estão acostumados. É, eu sei. Por isso que estou falando, pra gente não, é só uma Flórida Cup. Título que não vale não pra é eles time, não. É um vice mundial. É, o meu também não. Aqui, fica feliz que é o vice mundial pra vocês. Aqui, tá certo, agora fica feliz que é o vice mundial. Um título, velho. A Copa Mickey tá de brincadeira, velho. E vou ficar. Isso tá mostrando que você tá fazendo um papel ridículo. Tá vendo? Eu me preocupo tanto. Vocês comemoraram a Banda de Folia? Banda de Folia Cup. Mas tá lambendo o cara por quê, otário? Não, tô zoando você. Olha no meu olho aí, moleque. Ridículo. Ridículo é um time comemorar um mundial de 51. Eu também acho. Eu falo isso sempre. Aqui o Azedão também acha. Eu sou com o time de cachorro. Ridículo, é o time que já foi tomar 4 do Barcelona, poder tomar 8. Isso mas foi 3 vezes, né? Então, aí ficou quietinho lá, passar vergonha? E passar vergonha? Desculpa, aproveitando... meu time nunca foi passou vergonha. Meu time no Japão tá 100%. Copa Banda de Folia. Em mundiais também. Mas no sentido Libertadores, vocês também passam vergonha. Meu time nos Estados Unidos tá 100%. E o Corinthians nunca ganhou da gente fora do Brasil. 100% também. 100% não, vocês têm dois empates. 100% campeão. Não, né? Tem dois campeão, empates. Campeão. 100% eu falo a respeito de vitória. Não, senhor. A respeito de vitória, Paquito. Não. Um título, um campeonato nos Estados Unidos. Mas não importa, então não estão 100%. Não, vocês empataram dois jogos. É nóis. Só um detalhe aí. Dona Florinda Camp. O Banho de Folia Camp não vale. Que vale a Ramon de Carranza. Que o Corinthians tem também o idioma. Peraí, pô. Corinthians também tem o Ramon de Carranza. Você tá muito agressivo. Corinthians tem o nosso cego. E você fica na tua porque eu tive um pesadelo. Eu não sei se é uma premonição que você foi preso. Não, agora eu tô falando sério. Que horas é incidente? Só me fala o horário pra eu já me programar quando tocar no juro. Telefone. Meu, foi um pesadelo. Eu tava como se estivesse andando na doutora Arnaldo. Aí eu recebi uma ligação. Olha, o mano foi preso. Eu falei, como assim o mano foi preso? Aí de repente veio o irmão dele, passa de ônibus dirigindo um busão. Eu falo, ô, meu, o que você tá fazendo aí? Ele fala, não, eu vou entregar o ônibus no ponto final e vou ver o que aconteceu com o meu irmão. Juro por Deus. Ia fazer sucesso no cilindró, hein? Não, mas você precisa me incluir naquele grupo de WhatsApp que você tem aí, velho. Porque eu tô lascado, porque se o Benjamin não atender meu telefone, eu tô morto. Vou falar um negócio, eu já livrei ele 3, chega. Não, pera aí, você então é o quê? Pedir o Tadeu Schmidt? Já pode. Tadeu Schmidt. Os amigos não servem pra isso? Foi uma cana e dois processos, tá bom. Mas peraí, os amigos não servem pra isso? Peraí. Então você tá computando? Então, peraí. Isso aí, ó. Agora eu fiquei ofendido. Você já tá mais maduro, já tá agora eu fiquei ofendido. Porque, RG, ele tá marcando como se fosse numa lousa, como se fosse o presidiário reduzindo a pena. Ele tá arriscando quantos BO ele já livrou aqui. Então, quer dizer, ele tá querendo jogar na cara. Um amigo não faz isso com o outro. Não tô jogando na cara. Tá sim. Não, eu tô pedindo só. Pra... Eu não fico contando os favores que eu faço você, pros amigos. Você é um cara espiritualizado. Quem? O RG. Bom, quase uma entidade. Ele é quase uma entidade. Cuidado que eu faço. Você acredita que sonhos podem ser premonições? Pode. Alguns, é mesmo? Alguns sim. Olha, tava tentando não deixar você preocupado. Conversa boa, hein, meu. Eu não tô preocupado. Ele não tá preocupado, preocupado eu. É que vai sobrar pra você. Óbvio. E no campeonato carioca, Bangu 1, Carandiru 3, gols de mano, hein? Não, mas eu tu já escolhe pra onde você vai servir. Ele vai, olha, ele vai como técnico. O presidiário é que tem medo de você lá, pô. E se tiver que ser preso... Olha, ele vai ser técnico, mano. Tem os camaradas aí que estão do outro lado aí também. Se tiver que ir, tamo junto, mano. Não tem problema, não. Vê se isso aí é loucura, meu. Eu sonhei que eu tinha passado 3 dias acordado lá no centro de São Paulo com a Bíblia do Brasil. Nossa, velho. Inclusive, hein, velho. Mas isso não é sonho, isso é real. Que coisa. Será, meu? Que namoro, hein? Que belisca aí, ah, você tá que nem um São Paulo nos Estados Unidos. Você tá invicto, né? Porque a Baby não tá num... Não? Ela é toda tampada. Ah, mas, ô Calção, o bagulho é o seguinte, mano. É, as pessoas têm um padrão de beleza que se fugir do que é Gisele Bündchen aí também, o pessoal, ai, bibibi, ai, porque é estranha. Será o Katsu, mano? Se o maluco tá curtindo a vibe ali, que curta. Te conheço, mano. Eu, por exemplo, eu vou sempre nos escanteios da balada. Eu vou sempre, trabalho bastante. Nos corner. Com, banheiro, escurinho. Cozinha, funcionárias também, eu trabalho bem. Eu gosto mais de quem gosta de mim, né? Porra, mano. Tá certo. É isso aí, mas tá certo ali. É verdade. Estádio 97, aqui na Energia 97, vai falar agora da BV Financeira, Narigudo. Amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção, hein? O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidades e menos burocracia. Se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, o crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. São taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora, hein? Grava aí no teu celular, grava aí o telefone da BV, 3003-7888, 3003-7888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Não esqueça, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, amigão. É BV! É BV! Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso? Não é? É lógico que é. Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro, em poucos minutos mesmo. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor. E aí, Bento? Vamos aí, ô Parmeira. Vamos aí, vamos lá. Parmeira. Porco. Parmeira. Olha, aí, vó. Deu pra ver algumas coisinhas. Boa noite, jogo, seu né? Bento. Tudo bem, vó? Ótimo. Deu pra ver algumas coisinhas no jogo, né? No contra o Chapecoense. O Valtinho foi bem. Vitinho. Gostou do time, Val? Vitinho. É Vitinho. É, aliás, vai ter trabalho, porque como eu falei aqui semana passada, o Rafael Veiga vem muito bem nos Rafael treinamentos. Rafael Veiga, né? Bonitinho. O Vitinho, o Rafael Veiga, o Keno também. Olha, vai ter trabalho pra montar o time aí. Sabe quem foi bem? O Afrouxinha. Também. Também a louca, sua velha. Fala direito, ou vaza daqui. Arouca. Arouca. É isso aí, então. Voltou de atividades hoje o Parmeira. Sabe o que é pior do jogo? O Alê Cedreira pode dizer também. É Oliveira. É Oliveira. O comentarista de e faz os dejetos. Prega. Né? Não, é decreto. Decreto. Quem faz dejeto é você na sua fralda imunda. Olha, a vó segue os parmeiristas no Orkut. E aí, eles... cornetando o time que foi jogar em homenagem a Chapecoense, reclamando. Não, do jogador, ainda dá, né? Falando que o prazo falhou, falando que não sei o quê, como o Parmeirense é chato. Não gostaram do resultado, Walter? Não é isso, enchendo o saco, dizendo que um não foi bem, que o outro não foi. Ai, as pessoas têm que ter paciência, não é, Alê Cedreira? É, vó, por falta de roupa nova, eu vou passar o ferro na veia, viu? Você fica esperto aí que eu vou te dar um Eu não sou o Felipe Melo, mas eu prometo te dar carrinho. Eu vou falar uma coisa, você sabe que a gente não está muito acostumado, a gente, todo mundo aqui, imprensa, jogador, comissão técnica e principalmente a torcida, com pré-temporada de verdade, né? Isso é uma coisa nova. É verdade. Então, antigamente, há pouco tempo atrás, você treinava uma semana e meia e ia pro jogo do campeonato. Mas os caras nem aguentavam direito. É. E aí o que acontece? Mamãe, o que acontece? Essa fase cruel, de treinamento, é preciso ter muita paciência. Como disse a véia aqui, a vovó, né? Porque ainda a perna tá dura da parte física, os jogadores muitas vezes estão voltando à sua melhor condição técnica, o treinador está fazendo os testes. Um monte de jogador já não foi porque ainda estava cansadinho. Então, se fosse assim, numa situação normal, teria um coletivo de luxo, né? Uma parte do treinamento. E às vezes a gente já quer cobrar, a torcida principalmente quer cobrar como se o time... Mas já teve muita cornetagem em cima do Palmeiras? Não, mas eu acho que de modo geral, daqui a pouco você vai ver que vai ter treinador caindo na pré-temporada. Que agora tem mais tempo, eles vão cair na pré-temporada. Não, mas o que eu tô dizendo, se o São Paulo é eliminado pelo Corinthians, já tem... Ah, tá vendo? Tudo bem, não vale nada, é pouco e tal. Mas se perde, vai falar, olha, não fez nenhum gol, ainda perdeu nos pênaltis. É, igual estadual. Ah, mas aí, nos pênaltis acho que não, Sombra, mas se toma, por exemplo, uns 4, aí é pesado. Claro. Mas se perde de 1-0, perde nos pênaltis, aí é início. Torcedor, quando ele é radical... Ah, pode ser pênalti, já vai dizer assim, ih, não tem sorte na vida. Por exemplo, o grande Flamengo que perdeu do Vila Nova de Minas Gerais, de Goiânia. É, e você sabe que tem o Vila Nova de Minas. Mas aí o que acontece, se o Flamengo, cheio de estrela, que chegou no fim do campeonato brigando pelo título, acabou, né, perdendo, aí se emenda uma pré-temporada com vários jogadores bons, e não ganha nem os jogos treino. Principalmente se não tem um treinador medalhão. Que não tem medalhão, o torcedor do Flamengo já começa. Mas será que esse cara é o... Agora, deixa eu perguntar um negócio. Ah, Mano e Ben, vocês viram que o cara lá que é do Porta do Fundo de Comunicação do Flamengo fez? Tabet. O Tabet. Que louco. Antônio Tabet. Que louco, o Tabet. É, você viu? Fez o quê? Que ele fica meio embirrado com a questão do Felipe Melo ter ido pro Palmeiras, né? Emburrado. Ele deu uma declaração, não sei se para um site ou rádio, falando assim, também não queremos jogador do perfil dele, porque pode botar aí no Google, hein, em 2005 ele foi acusado de dar facada nas pessoas. Ele fez o quê? Foi para a Rádio do Rio. O Tablet, ele tem que saber... Ele tá foi meio... Não, mas eu acho que tá na hora do Kibe. Já falei isso para ele também, comigo também. Ah, você conhece ele? Eu conheço bem, ele ultimamente ele tá querendo dar uma agulhada em mim também, mas o que eu falo é o seguinte, o cara tem que saber dividir. O cara é humorista, faz o Porta dos Fundos, é legal pra caramba. A partir do momento que ele virou vice-presidente de comunicação do Flamengo, dá pra ser vice-presidente de comunicação do Flamengo. O Felipe, né, falou isso dele, não é só, viu? Não é só pra arrumar confusão, entendeu? Então eu acho que o Tabet tá querendo ser engraçadinho demais. Agora o Felipe Melo também foi infeliz quando falou lá do Zé Elias ter sido preso, né? Eu não vi nada. Mas ele pediu desculpa depois, viu? Pediu? Pediu. Mas ele também não foi legal quando não falou da prisão do Zé Elias, né? Ele falou não. Do Zé Elias? Não, é que disseram, não também, disseram pra ele na rede sociável que o Zé Elias tinha cornetado ele. É. O Zé não tinha. Ele foi no barulho do menino. Então tá errado também, não tinha. Mas ele pediu desculpa. Até porque o Zé Elias é um cara fora de série. Sensacional. Conheço o Zé Elias há mais de 20 anos e foi preso. Não tô justificando, teve um problema lá com pensão de ex-mulher. Também o Felipe Melo, eu não sabia. Quem não disso. Teve, né, Beto? É. Quem nunca deu um cambal em pensão? Mas o Felipe Melo, eu não sabia. Qual pagodeiro nunca foi preso, né? Mas pensão. O Tablet, cara, o Kibe Louco, ele precisa se definir, cara. Mas peraí. Ou ele vai fazer o Porta dos Fundos, ou ele vai ser vice-presidente do Flamengo. Agora, mas aí cabe a administração do Flamengo agora, também com o Ibiu Cara. Agora, né, ele ser vice-presidente de comunicação do Flamengo, querendo ser engraçado igual no Porta dos Fundos, ele vai arrumar confusão. Não só pra ele, igual pro Flamengo. Agora, Dom Benjamino, exclamação! Dom Carlos Pimpolini te manda um abraço. Outro, isso é fantástico. Ô, Benja. Grande Ali Oliveira. Você vai perguntar do Borja? Isso, exatamente. Aí, então, grande Bento, desculpa. Aliás, imagina. Queria agradecer a sua presença, Provolone. É um prazer. Hoje na coletiva de imprensa. É um prazer. Obrigado. Quando chamar, eu vou. E se quiser, eu falo 2 horas sem parar, hein? O Kibe ficou bravo comigo também, viu? Só para deixar o registro. É porque eu criei ali na minha escalação, moleque, o Meia Porta dos Fundos, aquele que só vai bem no YouTube. Ele ficou um pouco chateado. Vocês não acertam, hein? Os números dele. Seu Bento, no pique. Não, então, isso aí, perguntar pro Benjo. O Benjo tava lá no Rio, encontrou o Borja. Ah, foi muito louco, velho. E aí? Eu fui almoçar. Ah, eu não acredito em coincidência, não. Eu juro por Deus, eu fui almoçar. Deram a letra, né? Eu fico num hotel hospedado e na frente é o mesmo hotel. Só que um é um novo e o outro é um pouco mais antigo. E nesse hotel fica os times lá, o Flamengo fica lá e tal. Eu vou almoçar, não, eu tô voltando. Na porta lateral do hotel tem um ônibus. Eu tô passando. Quando eu passo, cara, tem um, eu vejo um monte de jogador da seleção da Colômbia passando, porque a Colômbia tá hospedada lá, que joga quarta-feira contra o Brasil. Ah, é verdade. Eu olhei e falei, pô, mas não é possível, não tinha uma equipe de reportagem, não tinha nada. O cara nem sabia, Beija, você deu um furo. Não, cara. Pô, é brincadeira, meu. Uma cidade igual ao Rio de Janeiro. Pô, o cara não sabe, meu. Eu te ensinei bem meu curso, hein? Parabéns, lá. Aí, cara, aí, seu Beija. Eu cheguei pra um cara lá, peguei um jogador lá que eu não sabia nem quem era, meu. Falei, ô, cadê o Borja? Ele falou, sou eu. Não, não, o Borja eu não sabia quem era, eu não sabia o cara lá. Falei, cadê o Borja? Ele falou, pô, olha lá, ele tá subindo no ônibus. Então, mas você entrevistou o Berrio, sabia? Não era o Borja. Aí eu peguei o... aí eu peguei ele, falei, bora, bora, bora. Aí ele parou assim, eu falei, vem cá, você vai jogar no Palmeiras? Aí ele falou assim, pô, meu, tá estrelando de diretoria com diretoria, pô, não sei. Os caras estão lá conversando, eu não sei de nada. Aí ele pegou, botou aí, que eles estavam indo pro treino, os caras estavam andando de rápido. Aí quando ele subiu na escada, ela deu dois subiu, eu peguei ele pelo braço. Aí eu falei assim, bora, você quer jogar, você quer, mas você quer jogar no Palmeiras? Rapaz, velho. Mas o cara abriu um sorriso, de orelha a orelha. Mostrou o piano, né? E ele falou assim, olha, sim, sim, sim, sim, ele falou só isso. Sim, sim, sim, sim, quero jogar. E aí foi embora. Ó, olha a diferença da seleção colombiana para a seleção americana. Se o Benja tivesse pegado no braço de um jogador dos Estados Unidos, eu tinha tomado um tiro nas costas, velho. Agora aí. Fácil. No coitado do Borja, o cara não. Oh, o cara tava apertado. Não, mas agora com o Ele tava correndo lá pra usar o banheiro do busão. Com a bexiga cheia. Boa, e o Benja me enchi do saco. Pera só um minuto, eu não bati no cara. Fiz duas perguntas. Pera, mas um você abordou só. De forma abrupta. Não, não foi. Ah, abrupto. Pera um pouquinho. O cara foi super gente boa comigo. E é uma honra pra ele falar com o Benja. Você é louco? Tá louco. Mas foi, mas tô falando sério. A forma como ele falou do Palmeiras. Ele pensou que tava no caldeirão do Hulk. Era inacreditável. Loucura, assim, assim como o repórter da Fox pegou o Cuejar, e o Cuejar também que aguentou tudo. Falou, ó, o Berrio falou pra jogar lá mesmo. Ô, Sombra, deixa eu aproveitar aqui também agradecer o pessoal do McDonald's, cara. Nossa senhora, olha o banquete que nós temos aqui, fazendo, cara. Que banquete, hein? Nossa senhora, o pessoal mandou um monte aqui de Grand Big Taste pra gente aí também, o Big Taste Bacon também. Tem aqui, ó, batata taste, tem Coca-Cola pra todo mundo. Rapaziada, vocês não têm noção como é que tá o estúdio aqui da Energia 97, cara. Nossa, hoje nós não vamos passar fome, Rudy Landucci. Boa, mano. Ó, pro pessoal que tá no carro, aí vocês falam, mano, mas o que, que é o Grand Big Taste? Por exemplo, amigão, ó, duas carnes, alface, tomate, queijo cheddar suave. Nossa, esse cheddar no McDonald's ninguém tem igual. E o molho taste, que é fantástico também. Ó, por exemplo, o Big Taste Bacon tem uma carne, alface, tomate, o queijo cheddar suave, bacon e molho taste também. Num pão, rapaziada, coberto com pedacinhos de bacon. É top demais. Ó, a batata taste que você tá falando. Mano, o que é batata taste? Eu conheço a tradicional do McDonald's. Essa batata taste, cara, ó, é uma deliciosa batata. Essa é top demais. Vem com molho taste assim por cima e pedacinhos de bacon também. É animal, mano. Muito obrigado aí o pessoal aí do Nossa, McDonald's é demais, cara. Obrigado todo o pessoal aí, ó. O Vander Ligabó, o Marcelo Chegueirin, o Ricardo Colardi. Ó, o pessoal é fantástico. Muito obrigado mesmo. Inclusive, a gente chama aqui também o nosso amigo Marcelo Colardi aqui. Perdão. Marcelo Chegueirin. Nossa. Coletri. Como é que é? É tudo bem, é tudo McDonald's. Tá, Marcelo Chegueirin, tá certa a pronúncia? Chama de Ronald. É o Marcelo Contel. Marcelo Contel. É mais um Marcelo. Então tá bom, tudo bem. É o grande Marcelo aqui também, muito obrigado. Obrigado pela presença aqui, obrigado pelos lanches aqui também, porque tá demais, hein? Show de bola. Não, sem problema. Esses lanches são matadores de fome, sustentam qualquer um. E esse molho Big Taste, ele tem um sabor churrasco que é formidável. Nossa, é demais, eu sou fã. Bacana. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vocês são de alguma loja aqui da área? Pamplona? Região da Paulista, Pamplona. Ah, pessoal da Pamplona, muito obrigado. Boa. Região, a todos da região da Paulista e todas as lojas. Muito obrigado. Boa. Pela presença, eu tô vendo que tem uma palmeirense ali, filmando tudo. Ai, que bonitinha, né? Você gostou, vó? Gostou, vó? Podia ser minha neta. Você queria? Tá bonita. Bisneta, né, vó? Você queria, né, vó? Sorridente. Você gostou, vó? Gostei pra ser minha netinha, claro. Mas obrigado, viu, Marcelo? Obrigado mesmo aí, agradecer todo o pessoal do McDonald's também, porque eu sou fã desse Grand Big Taste. Nossa senhora, como esse lanche é top. Não, muito obrigado, obrigado pela parceria aí. Muito obrigado. Muito obrigado aí, valeu. Valeu, obrigado, valeu. Viu, gente? Obrigado, valeu. É isso aí. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia, no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. FIFA Mobile da Electronic Arts. Baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. Buscapé, arrasa preço Buscapé, descontos de até 40%, só até 31 de janeiro. HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tá vendo ali, eu te falei que rádio é informal, é, onde você imagina que fica comendo linda, hambúrguer aí, ó, tá vendo? É louco, amanhã também vou trazer uma coisa pra gente beliscar, uma porção de bunda. Porção de bunda? Bunda masculina? É, no, segura, tio. Eu seguro fácil. Não. Não, pior que o Ale trouxe uma lancheirinha aqui, se ferrou. Vai fazer dai bem melhor, ó. É. Não traz mais não, que aqui sempre tem surpresa. Estádio 97 da Energia 97, vamos lá, continuando com as manchetes, Bento. Como é o último é o peixe. Fala aí, seu Bento. O último pra você, né, o seu trouxa. Não tem fim, ninguém falando com você, ô trouxa. Ó, você não veio aí esses dias aí, o cara fica causando aí. Ele tumultua, né, cara? Ó, fechou, hein, e comprou, hein. Fechou e comprou, Bruno Henrique, 4 milhões de euros vai pagar pro Wolfsburg. Caro, hein, mano, bagulho. É que vai pagar também, viu, mano? É, não, mas mesmo assim. Vai pagar tudo bem, pagar à vista ou parcelado, mais 4 milhões. Aqui tem dinheiro, rapaz. Liga. É long time, mano. O jogador é novo, ainda 26 anos, tem muita lenha pra queimar ainda. Mas tava mal lá, hein, mano? Tava mal lá. Tava no Wolfsburg, não é? Wolfsburg. Pô, mas para de secar, cara. Não é secar, é analisar o fato. Porque e analisar o fato? Você é submisso aí, você vai deixar aí a torcida do Santos se iludir com o cara? A manchete gambá, você pia aí, rapaz. Se liga aí, ó. Vocês estão aí pagando o pau. Vocês estão pagando o pau pro vovô Drogba e vem encher o saco. Peraí, você não quer comparar, você não pode pôr na mesma frase Drogba e Bruno Henrique. Para, você tá de brincadeira. Agora você foi pior que o Sombra, tô com mais pena de você do que do Sombra. Ó, faz um favor. Olha, eu... Continua comendo batatinha aí, velho. Não, agora tô mandando agora o Big Taste Bacon aí. Nossa, fala, que lanche velho. Top. Bom, isso aí. Bruno Henrique e... Bom, o que mais chama atenção agora são essas contratações que o Santos fez, contratações pontuais, mas aí a expectativa do torcedor do Santos em ver esse time, né, cara? Todo mundo já teve um gostinho aí do Corinthians, do São Paulo, Palmeiras, e agora falta ver esse time do Santos em campo aí, o que que vai render, o que que vai... realmente poder prometer aí no ano de 2017. As expectativas são as melhores possíveis, vamos torcer para que tudo dê certo aí, né? E principalmente na Liberta. É isso aí. Não... Boa, RG, agora falou bonito. Agora é só aguardar. Ah, né? Dá vontade de dar um abraço, viu? De verdade. Falou bonito, botou o rapaz no lugar dele. Agora é só aguardar. Não, os caras ficam pagando o pau pra droga. Não, não é, não quer tumultuar. O time dele nem a flor da câmera. Oi, fala agora isso. A chegada do Bruno Henrique, já tem o Ricardo Oliveira, evidente. Tem o Copete. Ó. Você o que Drogba tem na conta é maior que o PIB de Santos, RG. Você não fala mal do Drogba, não. É, mas... Respeita o monstro. Já chegou? Mano. Já chegou aí no Corinthians? Respeita o monstro. Ah, eu vou te falar uma coisa. Não chegou, mas já tem musiquinha, RG. Tem muito jogador que deve ter mais dinheiro na conta do que prefeitura. Ô, mano, peraí. De verdade. Fica quietinho aí. Fala pouco, seu escroto. Ó, rapaz. Levantar com a cabeça. Vou encarar o Felipe Melo aqui com o Leandro Donizete. É mesmo? Os caras estão tretando mesmo ainda? Não, os dois. Eu vou juntar os dois no meu corpo e vou pra cima. Fala aí, Sombra. Qual a questão sua? Eu me aprofundei essa semana, né, sobre o Santos. Com a chegada do Bruno Henrique. O Santos. Quem mais? Continua sendo a segunda força ou passa a ser a primeira força? Você é moleque, hein? Não, segunda força da onde? Do mundo? Futebol paulista. Mas, eu acho que o Real Madrid... Não, assim, peraí, deixa eu só concluir aqui. Peraí, mano. Você vai falar só uma coisa. É. Eu falei ontem, né, imparcial Santos, sempre Santos, dentro ou fora do Sapão, que o Santos tem o maior elenco, maior do mundo. Por que eu falo isso? O Real Madrid, você tira o Cristiano Ronaldo, quem que entra no mesmo nível? Sei lá. É, não tem. Você tira o Lucas Lima, entra ali o Copete, que é do mesmo nível. Você tira ali o Ricardo Oliveira, Bruno Henrique... Então o Santos é o melhor elenco do mundo, quiçá do universo. Pode falar, mano. Aí eu vou usar a frase do nosso companheiro aqui. Quem é o último campeão paulista? É isso aí, rapaz. É o Santos. É, então como pode ser a segunda força paulista? Mas o último título paulista é nosso. Mano. RG, com relação a essa contratação do Santos aí, sabe qual que é? O que causa estranheza, por exemplo, o Flamengo, ele tá atrás daquele Berril. Sim. Que é muito mais jogador do que o Bruno Henrique, pelo menos mostrou isso na Libertadores. E custa um pouco mais só. Teoricamente valeria muito mais a pena você investir na contratação de um cara igual o Berril do que na contratação do Bruno Henrique, por essas altas cifras aí que o Santos está pagando. Sem contar que o Santos ele está fazendo um aporte, um investimento aí de um capital alto, porque 4 milhões de euros é uma grana considerável, ainda mais para times brasileiros, para contratar um jogador que possivelmente vai ser banco. Porque se ele quiser jogar de centroavante, tem o Ricardo Oliveira. Se ele quiser jogar pelo lado de campo, tem o Copete. Mas, estranho, mano, não é? Mas tem um Ricardo Oliveira que você não pode garantir embora seja... Só que é banco, né? Não, mas para isso o Santos contratou o Kaique, Mas o Kaique, ele faz outras funções também, não necessariamente ele vai ser o centroavante, entendeu? E o Ricardo Oliveira é um cara que pela Libertadores, pelo brasileiro, pela quantidade de jogos, mano, sim, certamente não vai aguentar, não tem como aguentar. Ricardo Oliveira não tem mais 20 anos, não tem 22, pô. Então eu acredito que a aposta é nisso. É ter, pelo menos, reposição à altura, que foi um preço que o Santos pagou muito alto ano passado. Eu já falei, pô, perdia o Ricardo Oliveira, pô, entrava Paulinho, entrava o outro, o artilheiro lá do Brasil, que, porra, não foi artilheiro porra nenhuma. Quer dizer, então é difícil, cara. O Ale, o Palmeiras montou um time com um elenco bem grande. É. E acho que é inquestionável, acho que deve ser o melhor elenco do Brasil hoje. Mas o Santos também tem um time bom. Não é um elenco, mas parece ter um time bom. De 1 a 11, na tua cabeça, por exemplo, quem é melhor? Palmeiras ou Flamengo? Ou Santos? De 1 a 11, eu acho que existe um equilíbrio grande aí, viu? Em elenco, eu concordo com você, que eu acho que o Palmeiras tem mais jogadores, mais peças, né? Quem contratou esse cara, hein? Oi? Pô, já mandou mal no primeiro comentário no ar, pô. O Santos é o melhor elenco no Brasil, rapaz. Não, elenco não é. Ele tá falando de 1 a 11. Sério, tô vazando. Ah, deixa 10ão e sai fora, então. De 1 a 11, eu acho que existe um equilíbrio mesmo. Eu acho que você pode pensar dessa forma. Agora, quando a gente fala... Por isso até que o Santos tem se dado muito bem no Campeonato Paulista e acabou não conseguindo brigar efetivamente pelo título do Campeonato Brasileiro, exceto ali na reta final. Porque daí nas trocas o time não vai também. Não tem reposição à altura. Agora... Né? Tem uma coisa do Palmeiras que me incomoda um pouco, e essa é a minha discussão com o Alexandre Matos, que sem dúvida que tem um currículo aí invejável, é que às vezes você contrata jogador que você tem igual ou no teu elenco ou na base. Por exemplo, o Vitinho que surgiu muito bem, o Vitinho que poderia estar jogando essa Copa São Paulo e a do ano que vem. É um menino promissor, um menino que tem bastante qualidade. Talvez ele não consiga nem ser inscrito entre os 28 que vão disputar o Campeonato Paulista. O Palmeiras contratou o Rafael Veiga, contratou o Johan. O Guerra. Então, se você contrata jogador para fazer a diferença, ou que você não tem nem no seu elenco, nem na base, ok. Agora, se você traz jogador mais ou menos, e você tem por obrigação ter nas suas categorias menores, aí eu acho que é um equívoco de avaliação, senão você fecha a base. Se a base não pode te abastecer nem para compor o grupo, aí você fecha. No Santos acontece muito disso. É que o Palmeiras pode ter feito também, ter tido aquele comportamento que teve o Cruzeiro, lembra? Quando o Lucha foi pra lá, você tira jogador do mercado. Ah. Mas o Benjamin, que eu acho que você não tem que estender pergunta pra palmeirense nem santista. Tem que pegar de fora. De 1 a 11, quem vocês acham que faz o melhor time? O teórico time, né? Porque não estão escalados ainda, mas aquele time que a gente tá imaginando. É. Santos ou Palmeiras, de 1 a 11? Ah, acho que o Palmeiras... Não tô falando de elenco, tô falando de time. Não, né? Time mesmo. O Santos ele tem um bom time também, Sombra, mas eu vejo a defesa do Palmeiras muito mais sólida do que a do Santos. Eu acho que no meio-campo e ataque, eu acho que os dois se equivalem. Você pega o meio-campo do Palmeiras, é muito forte, do Santos idem, e o ataque de ambos também é muito bom. Também acho que a defesa do... Só que a defesa do Palmeiras é muito mais confiável. É que pende. Muito mais confiável. O único cara, aliás, os dois únicos jogadores aí que são inquestionáveis no Santos são o Vanderlei e o Zeca. O Vitor Ferraz é muito bom jogador também, mas na parte defensiva ele deixa muito a desejar. Agora, o Palmeiras ele tem uma base muito sólida, cara. Você pega ali, os laterais são convincentes, a dupla de zaga do Palmeiras é realmente um paredão. Eu acho que o Palmeiras ele se destaca aí na parte defensiva. Não, mas o Thiago Maia, Renato... Não, do meio campo pra frente, aí eu acho que é pau a pau. Ah, tá. É só a parte defensiva, mesmo a linha defensiva. Pau a pau. Os laterais, os meninos... A zaga do Santos deixou muito a desejar. Então, mas é porque os meninos se machucaram, né? Sim, sim. Tá. E você, agora... Marigo? Palmeiras. Ah, meu. Muito longe ou não? Ah, muito longe não, mas acho que o Palmeiras montou um timaço. Se o Eduardo Batista vai dar jeito, eu não sei, mas quer um timaço? No papel tem tudo. Cara, se você pegar o meio campo reserva do Palmeiras, é melhor que muito meio campo aí de time de grande do Brasil. Quem que é, Benjão? Arouca? Timaço. Quem que é o meio de campo reserva? Em tese, né? Olha, o Rafael Veiga... É bom, hein? Mas não deve... Pelo que me falaram, não deve começar com titular. É o meu campo, teoricamente, reserva. Arouca, Rafael Veiga. Thiago Santos. Não, tem mais. O Guerra é o Michel, Michel Bastos. Joga na meia também. Michel Bastos. O Rafael Marques, eu acho que não vai ser nem inscrito no Paulista. Michel Bastos? Pô, o Palmeiras tem um time massa, cara. Agora, o Mário Sérgio, nosso querido, saudoso e eterno Mário Sérgio Bonzipai, o Mário Sérgio tinha uma teoria. O Mário Sérgio sempre falava, ele não gostava desse negócio de elenco que tem dois grandes jogadores para cada posição. O Mário falava que isso não dá certo. Que uma hora vai dar confusão. Mas pra cada posição não tem, né? Não, mas se você for pegar o time do Palmeiras, porra, o time do Palmeiras foi... Vamos montar um time reserva, 300, entre aspas? Pô, é time pra... Mas então, pra mas você vê, e não tem um centroavante que você tem convicção que é titular hoje. Você tem... Eu acho que você tem dois bons jogadores por posição, incluindo no gol. Você tem dois titulares pra cada posição. Então, eu jogaria com o Jailson hoje. Eu falei isso, o Domênico Gado quase me bateu. Eu acho que o Jailson hoje tá bem melhor do que o Fernando Praz. Agora, de centroavante, o Oliver, você não jogaria, o sedutor, sem centroavante, já nesse caso? Sem centroavante, pode ser, porque o que acontece com o Oliver, o sedutor, o Baios, ele clinicamente tá só o caramelo, né? Esse que é o problema, ele não aguenta uma sequência de jogos. Então, o Baios é assim? É, clinicamente ele tem problema. O cara ganha 1 milhão por mês, não consegue fazer três jogos. Tem uma ideia, né? Ele nem jogou e foi impedido de ir pra Chapecó, porque tava com cansaço de músculo. Uma milha já? Mas é velho o Barros ou ele é novo? É, ele é semi-velho, né? Semi-velho. É, usado, diria. É aquele automóvel 2010. Mas ele tem problema clínico que ele não consegue ter uma sequência, e aí não tem muito o que fazer. Então, e de centroavante, você tem a opção do Alexandre, acho que essa aqui o... Quem que você imitou agora? A avó, a avó falou. Tem o William do bigode. É. Então, é isso que eu digo, joga com ele, com os meninos rápidos. É, viu? E joga sem nós. E aí, no final das contas, vai jogar esse menino também, vai jogar o Vitinho. Tem a nós. Ele é bom, hein, Benjão? É. Eu tô te falando, o Palmeiras tem um timaço, cara. Ô, Benjão, vamos falar do Extra agora. Vamos falar do Extra, amigão. Passe no Extra e aproveite o Festival do Bebê. Os melhores produtos para quem você mais ama, com muita qualidade e economia. Essa aí é pro Dodô, pô. Dodô Domênico vai ser pai de novo, ele me avisou hoje, tá sabendo? Tá feliz da vida, é incrível, vida, cara. Estou grávida. Terceira menina. Estou grávida. Domênico, você também, quantos meses? Eu estou grávida. Do Domênico também? Menina, vou parar. Safada. É. Mas o Domênico então, tava com aquele problema nos óvulos, não, né? Parabéns aí pro Dodô, hein? Então, Dodô vai óvulos. Ser pai de mais uma menina, Dodô. Fraldas, lenços umedecidos, roupinhas e muito mais. Vá no Extra e confira. Fraldas em até 3 vezes sem juros, pagando com os cartões Extra. E olha aí, Dodô, você vai economizar mais 5% na promoção 1, 2, 3 passos da economia. Aproveite. Fralda Pampers Comfort, seque vários tamanhos, Forte Bag, leve 3 por apenas R$56,46 cada. Fralda para piscina Hugs Little Swimmers, vários tamanhos, leve 3 por apenas R$19,95 cada. Lenço umedecido Personal Baby, com 50 unidades, leve 3 por apenas R$5,99 cada. E mais, olha aí, Dodô, sapatinho para bebê Bambini, aê, vários Dodô. Modelos, por apenas R$15,99. Carro passeio, umbrella, mosaico, por apenas R$119,90, você pode parcelar em até 10 vezes sem juros nos cartões Extra. Domênico Gato, você que vai ser pai da terceira menina aí, ó, presta atenção. Festival do Bebê é no Extra, aproveite. E olha, você merece Extra Economia, Chuck. É isso aí, esse é o Estádio 97. Você que sintonizou agora aqui na Energia 97 FM, hoje é a estreia do nosso novo Opa. Participante do estádio, Ale Oliveira, mais uma vez. Seja bem-vindo aqui, né, Ale? Oh. Muito legal aí, você que está sintonizando na Energia, você voltando de férias. Sim, da outra vez que eu vim aqui como convidado, né, realizando um pré-sonho, né, agora é o sonho concretizado, o sonho maior, eu recebi muitas mensagens, e aqui, meu, no meu WhatsApp, aqui no Twitter, nas redes sociais. Mano, impressionante o canhão que é o programa, né? Pô, todo legal. Mundo, não tem ninguém que não ouve o programa. É incrível, cara. E tem um montão de gente aí pra mandar abraço, mas eu quero agradecer a participação de todo mundo. Eu voltei de férias, né? Ontem, na verdade. E hoje aqui é o meu primeiro dia. Primeiro dia também, segundo dia lá na ESPN. E muita gente pediu pra quando eu estreasse aqui no estádio, pra mandar abraço, né? Eu viajei, fui pro Litoral Norte, fui jogar futebol lá na rede do Amoroso. Só que eu joguei com a mão o futebol. Porque... É, tava lá na Riviera, no módulo 8. Isso. Tava lá também? Eu dei uma passada lá. Mano, tem um AP lá, cara. Imagina. Você precisa ir lá. Ô, mas tava todos os caras lá, o Amoroso, o Cafu, tava o Rock Júnior, o Muricy. Tem um carrinho lá, aquele de massagista que ele transformou em bar. É impressionante. Mas fui também pra Santa Catarina. Aí, inclusive, fui numa praia lá. Não sei se você já foi, mano, na Praia do Rosa. Já, ali em Garopaba, fantástico. Então, rapaz, daí eu tô chegando com, fui com o Vinícius Capita, né, e com a dona Encrenca. Sim. Estamos chegando na praia ali no carro. O Vinícius falou, ó, ali nessa Praia do Rosa aí, essa praia só tem gente bonita. É. Falei, entendi o recado, liga o ar que eu vou ficar no carro. E quase que eu fui lá na praia do, sei lá o nome da praia lá do bonito lá. Paulo Zulu? Paulo Zulu. Guarda do Embaú. Exatamente, ia levar um calção do pra bonito. Ele. Bonito. Você levar um calção? Claro, porque ele gosta de mostrar a anaconda, né? E é, com a dor encrenca ali, é perigoso. Guarda esse bicho aí, menino. Isso aí é até uma humilhação pra nós, os mortais, né? Mas daí eu fiquei com medo. Falei, ah, não, melhor não ir, né? Melhor não. Mas fui lá, fui pra Maceió também. Até pra Guarulhos eu fui, viu? Carmen San Diego do Brasil. Até pra Guarulhos. Carmen San Diego. Diego do Brasil, mano. Ô, tem um amigo meu que tá te mandando um abraço aí, aí Ale. O meu querido Diego. Ah, Diego Garrido. Você treinou no time da faculdade. Sim, mano. Meu lateral. É o lateral cachumba, quando desce é um perigo. Grande Diego, um abraço. Oh, e teve um ouvinte que fez até uma paródiazinha aqui pra que você. Legal. É, vamos, é bomba? Bom. É? Ué, se não for legal, a culpa é do bar. Por sua conta de risco. Pode pôr. Ah, é? Então vamos lá. E aí, mano? Tem novidade hoje no estádio, hein? Ele que manda nos decretos do fim de semana, hein, mano? É gente da gente! O amigo do Azayan! Vamos lá cantar! Tá chegando aqui na rádio esse cara que é fera. Ele é um monstro barra mito e faz a alegria da galera. Ele arrebenta comentando, não fica de mimizinho. Vai se juntar ao RG, o Benjo, mano, o Sombra e o Motinha. Fala pra Encrenca não encher o saco, e o programa acaba tarde. E toda sexta tem decreto com Danone à vontade. Que sensacional, com a Ale Oliveira vai ser animal. Estádio 97, e a concorrência tá passando mal. Que sensacional, com a Ale Oliveira vai ser animal. Estádio 97, e a concorrência tá passando mal. Que sensacional, vai ser animal. Então vem em mim, que eu tô mais fácil do que vaga na Libertadores. E Azaia, sério, que tal conversarmos? Parabéns aí, hein? Muito legal a musiquinha. Quem que foi? O Márcio Rodrigues, né, Bá? Aê, Márcio Rodrigues. Aí, é isso, ouvinte... hein, Marcião? Sério, ouvinte. Olha o nível do ouvinte da Energia 97. Legal, etc. Os caras têm estúdio em casa, os caras têm o dom de fazer musiquinha. Ele produziu sozinho isso aí. E produziu sozinho, cara. Qual o nome? Márcio o quê? Márcio Rodrigues. Me engravida de gêmeos. Parabéns, viu, Márcio? Muito obrigado. Você que também quer mandar a sua mensagem, mandar as suas boas-vindas aí ao Ale Oliveira, mande a sua mensagem para nós no WhatsApp 94-353-0150. 94-353-0150. Esse é o nosso WhatsApp no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Veio perfumado? Veio de Bozano, mano? Opa, com certeza, Sombra. Ah. E não, você acha que eu sou tonto? Ah. Pô, sou malaco, velho. Ó, rapaziada, sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do seu trampo para curtir a noite inteira na balada? Igual o Ale faz todo dia, velho, esse cara é esperto, hein? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele veio para salvar a sua vida, porque ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Por exemplo, você vai levantar agora o braço, tá certo? Você que tá agora no metrô, no trem, tá no busão. Você vai levantar o braço, não vai estar aquela rodela úmida embaixo aí do seu sovaco, tá certo? E aquele cheiro horroroso, porque você vai estar sequinho, sequinho, sequinho e cheiroso, cheiroso, cheiroso. Você vai ser a sensação do trem, tá bom? É, moleque, vai pegar quem quiser aí. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E ó, ligou aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar essa frase da Bozano, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Legal, legal, é isso aí. Daqui a pouco tem o decreto às 7 horas da noite, o decreto de segunda, porque é o programa de estreia aqui do Alê. Então ele preparou um decreto aqui pra nossa segunda-feira às 7 da noite, tá bom? É isso mesmo. Olha, quem ligar e disser aqui, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Vamos aos primeiros ouvintes, daqui a pouco tem escalação também do Estádio 97. Fique atento, tá bom? Daqui a pouco o nosso time vai ser escalado. Boa. Aí sim. É. Será que estamos no time? Vamos lá. 3284-7097. Ouvintes no oferecimento do Extra. Preço baixo é no Extra. Aqui você economiza. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de Buscapé. Arrasa preço Buscapé. Descontos de até 40%. Só até 31 de janeiro. Vai tocar o Asdrubal. Toca Asdrubal. Padomênica. Olha o respeito. Padomênica. Escação doido, mano. Alô? Alô? Quem fala? Tudo bom, mano? Aqui é o Wesley Oliveira. Ô, grande Wesley Oliveira. E quantos anos, ô Wesley Oliveira? 24. Tenho 24 anos. Você é parente do Ale Oliveira? Não, não sou não. Mas queria ser, né? Porque ele é rico. Ô, e aí ia ser da hora, hein? Imagina, velho. E aí, sexta-feira, meu, minha liberação caiu. Ó, fica, hein? É, você ligou sexta? O que você não falou na sexta que você queria falar hoje? Não, então, minha ligação foi e caiu na sexta-feira, porque meu plano, meu plano de ligação acabou. Pô, mó zica do pântano, hein? Ô, isso aí foi zica mesmo. Até, inclusive, você mandou um e-mail falando disso. Tô errado? Foi, pra você ir pro Sombra. Falei, poxa, eu tava falando com vocês, a ligação foi e caiu. Meu telefone foi, acabou aí o crédito dele. Meu, muita zica, já é difícil falar com vocês. Aí o telefone vai e cai, é mó frustrante, você é louco. Mas você liga sempre, não é tão difícil assim, será? É difícil sim, viu? É? Mas cara, legal o ouvinte que liga bastante, porque é um cara que prestigia a gente. Mas é legal que você ligou, porque você veio aí pra comemorar o vice-mundial do teu time no sábado. Vice-mundial, seu fioso. Né? Ô, amigo, sexta-feira quando você... Isso que você ligou? Cala a boca, eu prego. É, sexta-feira quando você ligou, é verdade, você pega muito no pé do Wesley. O Wesley é um ouvinte sensacional, você tá pegando no pé dele. Aí, tô sempre aí colado com vocês aí, ó, não perco um programa, viu? Obrigado, irmão, nunca tamo junto. Um programa de vocês. Fala aí, mano. É, o Sombra é mó Zé Preá, mano, o maluco tá pegando no teu pé, tá pesando na sua, é sem motivo. Ele fica pegando no meu pé por causa daquele negócio de São Paulo, que eu falei que São Paulo ia cair, ele fica pegando no meu pé, pô, eu também erro, sou ser humano também. É avisa verdade, o Cássio, avisa o Cássio, qual é o canto que o Gilberto vai bater, avisa lá, vai. Vai te catar, mas o Wesley, o Corinthians ele não tinha puta, feito ainda... Eu lembrei dele. Você lembrou dele, Benjo? Puta, chato pra caramba. Que chato, mano. Mas você tá chamando o cara de chato. Não, mas é, o cara que me encheu o saco lá no dia que a gente foi fazer um programa no Honda Hall. Isso, eu fiz uma pergunta pra você que você não gostou, mas é legal, o pessoal gostou. Ele é o Zé Polêmico, ele gosta de ser engraçadinho. Eu sou polêmico, sou nada, só aquela pergunta lá. Chato bagarai. Tá zedo, Benjo? Ô, Benjo. Não, tô não. Tô da hora. Você é da hora? É, mas o... Isso da hora, tô sensacional, tô igual palhacinho, sensacional. Mas o Wesley... Teste de gênero do humor, fala aí. Então, sexta-feira, você não tinha conseguido ainda falar a respeito da final da Florida Cup, porque a final foi no sábado. Mas o Corinthians jogou contra o São Paulo. E aí, o que você achou dessa partida aí? Você acha que o Corinthians tá crescendo na competição aí? Na competição não, porque terminou. A competição acabou, como é que vai crescer? Sim, tá crescendo na competição. Não, na competição não, porque acabou. Que gafe, né? Mas com relação ao time do Corinthians, a postura do Corinthians, você acha que o Corinthians melhorou, cara? Você acha que o Corinthians ele tá crescendo aí pro decorrer do ano? Ou você acha que esse ano vai ser um ano para que o Corinthians seja, no máximo, um coadjuvante? Então, mano, eu não gostei muito, na verdade, da escalação do Carille, porque é o seguinte, ele colocou o Corinthians no primeiro tempo atuando no 4-1-4-1. E o Jô, que é um cara alto, um centroavante, ele atuou como meia-direito, pelos lados do campo. Pô, ele matou o futebol do Jô. O Jô é um cara. Não, o Jô matou o futebol dele, velho. Você tá de brincadeira. Você tá defendendo o Jô aqui? Isso, o Jô é isso mesmo? Mano, mas, ó, o Jô ele já não tem muita qualidade técnica. Mas se você coloca o Jô pra jogar no meio-campo, nossa, meu, vai quebrar com o futebol do cara de uma vez. E é aquilo que eu te falei, mano, ó, pra mim o Casinho ele vem pra poder ser centroavante. Tanto que no jogo contra o São Paulo, ele entrou como centroavante, tá vendo? Agora ficou difícil, porque o Corinthians contratou muito centroavante. O jogador pra poder atuar pelo lado do campo, que seria o Jovem Augusto, ele não tá conseguindo ter uma consistência. Eu até vi um comentário, o pessoal falando pra mim, que o Jovem Augusto parece um coelho assustado quando ele entra no campo. Olha do que eu me livrei, graças a Deus eu saí antes. Não, obrigado, Giovani Augusto. Você viu, você livrou, professor? Obrigado, senhor. O Giovani Augusto, ele tá com um futebol horroroso, assim como o Marquinhos Gabriel também. Ele é corintiano, ele falou, viu? É corintiano. Então, caramba. ele que pule lá pro lado da arquibancada, paga ingresso e assista de lá. O Gustavo era também. Campo, ele tá ridículo. É, mano, o Gustavo fez até tatuagem. Também. Mas, ó, amigão, com relação ao Jô, eu ainda vou esperar um pouco mais pra poder criticar e falar alguma coisa a respeito, mas nitidamente falando... fisicamente ele já está acima dos demais, porque os demais estavam treinando com um pouco mais de... Voltaram a treinar um pouco depois do jogo, porque o jogo no término do Campeonato Brasileiro não podia ser inscrito e já começou a fazer o trabalho físico. Então fisicamente ele já está bem, só que o jogo está sem ritmo de jogo, cara. Ele está perdido dentro de campo, de vez em quando ele parece uma barata tonta, ele está sem função, cara. Tá sem função. Então, mas mesmo se eles tiverem condições físicas para poder atuar no Corinthians, eu acho que se colocar ele no meio de campo, não tem como ele fazer essa função. Mas eu não vi o Jô jogando no meio de campo como você viu, cara. Eu vi o Jô fazendo ali junto com o Casinho o ataque. Não, ele tava fazendo o ataque junto com o Casinho. Não, mano. Olha, inclusive, ele era o primeiro jogador que recebia a bola do Fagner. É, discordo. Do lado direito. O Jô, ele tem aquele perfil de voltar. O Guerreiro também voltava. O centroavante que hoje fica esperando bola na... Não, mas é que tá. O centroavante fica esperando bola hoje na meia-lua, pra bola chegar com qualidade ali, tá morto. Se o centroavante não der opção ali pra que ele receba uma bola no meio-campo ali também e consiga ajudar na articulação da jogada, o cara tá ferrado. Mas eu não vi o Jô jogando de meia como você viu. Mano, o Carille, ele mesmo falou em entrevista coletiva que o Jô jogou no meio-campo no primeiro tempo. Ah, velho, não é assim. Não é assim. Tanto é, velho, que se a gente parar pra analisar, o Jô ainda teve algumas chances ali, mas não conseguiu fazer nada. O Jô, ele tropeça na bola, cara. O Jô tá tropeçando na bola, não dá pra defender esse cara. O que eu vi é... E contra o Vasco, ele jogou na frente, ele era o pivôzão lá e não fez nada também, a bola batia na canela, velho. Contra o Vasco ele jogou de atacante OB, aquele que joga enfiado. O que eu vi desse Corinthians com os dois é que o Casinho e o Jô têm liberdade pra trocar de posição, pra se movimentar bastante, mas não o Jô como meia, né? É, não dá, mano. Não dá. E se o Carille insistir com isso... Nossa, o jogo como meia... Não, e outra. E se o Carille pensar em fazer isso, é porque ele tá sendo burro, cara. Tá sendo burro. Não existe a menor chance do jogo jogar no meio campo, cara. Eu achei estranho, meu. Eu não entendi, porque eu acho que pra mim, Casinho e jogo é a mesma função. E o Casinho ainda é um cara mais versátil, Sombra. Porque o Casinho, ele consegue fazer as laterais do campo. E o jogo não. O jogo é só aquela camisa 9 ali, olha lá. Mano, eu gostei muito também do futebol do Felipe Bastos, viu? Eu achei bem interessante o futebol dele, porque ele entrou no lugar do Camacho, né? Uhum. O Camacho é o segundo volante do Corinthians. Ele fez bem essa função, distribuindo bem o jogo, tanto que ele até deu um passe pro Marlon e deixou ele na cara do gol. Eu gostei do futebol dele, viu? Ele bateu bem o pênalti também, né? Parabéns. Não, bateu o pênalti, ele bateu mal. Dele. Não, pênalti ele bateu mal, mas... Ele e o Marcelo perderam. Quando viu o Sidão ali cara a cara, é outra coisa, né? Imagina. É outra história. Os dois bateram mal, tanto ele quanto o Marcelo. Mas, ô amigão, com relação ao Felipe Bastos, eu concordo contigo aí. É um jogador que ele vem, inclusive, ali pra jogar junto com o Giroto. Mas eu acho que tem ainda uma boa opção naquele setor aí, que é o próprio Marcelo. Aquele moleque aí, mesmo jogando de lateral esquerdo improvisado, é um cara que mostrou versatilidade, é um cara que tem personalidade e é um cara que não pipoca. Eu acho que é mais uma boa opção pra jogar ali de segundo volante também. Agora, mano, meu Gugu, pode fazer uma pergunta pro ouvinte, que é igual eu. Esse ouvinte é muito parecido com o Serginho. Porque ele é um cara legal, um cara bacana. Da hora. É verdade, é igual o Serginho. Serginho é muito querido, principalmente no stand-up. Eu tenho uma pergunta pra você, meu querido, meu Guguzinho. Diga. Fala aí. Não, é pro ouvinte. Passa. Não é pra ele você, tá não, meu Gugu. Ele tá ouvindo. Querido ouvinte, fala aí, a pergunta é... Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. Que peguei de sopetão, né, meu Gugu? Os tambores. Pera aí, não fale em cima do tambor. Dá azar. Eu quero saber de você, meu querido ouvinte, o que que vai ser do Jô agora que ele saiu da Globo? Ai, ai. Você gostou dessa? O Grogu é da hora. Essa aí eu vou fazer no meu stand-up, é só boa, de futebol. É boa, eu boa. Fiz um stand-up só de futebol. Stand-up só de futebol. Eu pego que tem essa piada aí, que roubou de alguém que eu tenho essa piada. Eu não roubo de ninguém, meu Gugu. Um abraço pra você, parabéns pelo vice-mundial. Tudo de bom, viu? Vice-mundial, cala a boca. Mas já vai desligar a sombra? Já, velho. Que é um programa só seu? Sexta, mas quando caiu a sua ligação, foi uma partida não terminada. Aí quando a partida não termina, você complementa o jogo. Ah, mas eu vou tentar ligar aí durante a semana também, então fica tranquilo. Então, beleza. Só manda seu placar, então, pra Corinthians e Batatais na final da Copa São Paulo. Ah, vai ser 2-0 o jogo, na minha opinião. É bom esse Batatais, mano? Tomou 5, velho, do Paulista. É bom, mano? Não, nada. É que chegou a final, né? Vai geralmente tomar 8 do Corinthians. Tem um goleiro gordo, não é? Deixa eu fazer uma pergunta, rapidinho. É o Juca Baleia, não é? Não, esse aí já foi, mano. Mas você é chato mesmo, hein, meu Gugu? Mais chato que chinelo de gordo. Eu queria até fazer uma pergunta pro Mano, que eu tinha feito na minha penúltima participação. Perguntei pro Mano, quem seria o camisa 10 do Corinthians nessa temporada? E você pode responder durante o programa, mas você esse ouvinte respondeu. Já veio mais vezes do que o Rude, né? Pelo que eu já. Mas ferrado, né? Então, amigo, eu torço pra que esse camisa 10 seja o Jadson, mas se o Jadson não vier, o camisa 10 do Corinthians, quem vai ocupar essa função, tá na cara que será o Rodriguinho. Ah, concordo, hein? Esse é o vídeo é o cruzamento do Sérgio Malandro com a Narcisa. Sai fora. Tchau, Wesley. Valeu, mano, obrigado. Diga, manda aí seu abraço. Ah, não, vou mandar um rapidinho só pro pessoal aqui de serviço. É o Edcardo Moraes, que é o nosso coordenador da empresa da Substance, o Carlos Macedo e o Cleiton Mar também. E mandar um abraço pro meu irmão Wellington Oliveira, que ele também deve estar escutando a gente aí, viu? Beleza. Boa, muito obrigado. Bom, sucesso pra vocês e mandar uma boas-vindas aí pro novo participante, tá bom? Obrigado, Ale Oliveira. Você não tem mais uma pergunta, não, pra deixar no ar aí? Quer botar o teu irmão na linha pra bater um papo, uma coisa, não? Quero ou não. Pô, não, mas eu achei legal a participação da Ale Oliveira, viu? Obrigado, eu não conheci ele não, mas... Eu achei bem legal, bem interessante. Assim, ele é bem gente boa. Apesar de ser palmeirense, tinha que ser corintiano, hein? Ah, que é isso, rapaz? Isso é verdade, Ale? Não. Vou dar um sopapo em você. É o Chatonildo que tá falando, eu não falei nada disso, não. Pô, você imagina os áudios de WhatsApp que esse cara não manda. Sabe aqueles áudios de 30 minutos? Certeza que é esse tipo. Fala bastante mesmo, hein? Olá? Mas é legal, né? É questão do Face. Tamo vendo. Ô, Benja, você curte a Energy Sevenfold? O que foi? Responde qualquer coisa. Você curte a Avenger Sevenfold? Curto o quê? Comida vegana. Avenger Sevenfold. Avenger? Curto. Ele toma fora do disco amizade. Você tem um fã-clube? Você quer montar junto com o Beijo, o fã-clube do Avengers? Não, aqui eu curto também. Eu fui no Rock in Rio em 2013 lá. Geral Maiden também. Foi legal pra caramba. Eu tava naquele show lá também. Esse da hora, também curto o rock, Beija. Tá vendo como eu sou da hora? Muito. Agora o Beija gosta dele. Não gosto. Você tem. Falou do diabo. Você é igual o Ganso, você tem lampejos, cara, do cara legal, mas não é. Abraço, Wesley. Não, o Ale falou uma boa. Abraço, hein? O Wesley toma fora do disco amizade, não é possível. Aí, ele nesse papinho dele, ele vai longe. Vai. Tchau, Wesley. Obrigado, Wesley. Essa conversinha dele. Valeu, um abração. Meu Deus do céu, estádio não é brincadeira, Wesley, é gente boa pra caramba. Estádio 97... Não, não é brincadeira, não. Ah, não? É sim. BV Financeira, crédito consignado pra você realizar mais. Ligue 3.003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Queria dar um recado pra você, olha, o resort do estádio 97 tá confirmado, a 9ª edição, né, mano? Sim. Muito bacana, vai ser legal demais. Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho de 2017... E pelo que me consta, RG, a resenha da madrugada ganhou um forte aliado. Sim. Mas você não tem a menor dúvida. Pelo que me consta... Qual a sua dúvida com relação a isso? Acho que a RG, você encontrou... Até que enfim. A sua outra parte da laranja. A sua cerveja à metade. Os caras não aguentam ali. Os caras vão embora, velho. Ah, o meu fígado é blindado agora, né? Os caras não aguentam. É, agora a gente vai ficar naquela resenha monstra. Vou levar o rebolo, o pandeiro. Você vai no pandeiro? Boa, o Benjamin adora, o Benjamin canta qualquer pagode. Ele gosta, vou fazer. A gente pode puxar um. Eu vou levar o Tantan. O Benjamin, que é o fundador do grupo Sambô. Ah, é ele verdade. Pega todos os rocks e faz em samba. Coisa linda. Ele tá gravando o Fear of the Dark agora. Isso é um sacrilégio. Eu vou levar um Tantan e não é o Benjamin. Isso, boa. Então, olha, vai ter o resort do estádio, vai ser toda a turma do estádio com você dias 9, 10 e 11 de junho, tá bom? Fim de semana completo ao lado da turma do estádio 97, lá no Spa. Resort Bourbon em Atibaia. Bacana demais. E que, você conhece lá o Bourbon, lá de Atibaia, ou, não, Ale? Não, até então não tinha roupa pra entrar lá, agora eu já tô... Não, mas até lá você vai estar bem vestidinho. Sim, então, sim, vai... agora já tenho, é, já tenho know-how. É, exatamente. Cara, é animal. Não, juro. Se você que levar, vai levar a dona encrenca... É top, né? Vai levar, as suas crianças... Ale joga bola também. Hã? Ale joga bola também. É. Então, você também vai... porque você tá achando que você joga? Não, mano, joga. Ô, cara, que absurdo você falar isso. É jogar já... no seu time esse ano. É que eu já vi, né? Que feio. É, tem testemunhas. Agora ficou feio pra você, Rudy. Verdade. Agora tem testemunhas. Então você que quer fazer parte do resort, preste atenção. Faça a sua reserva ligando na Lotus Travel. 28964665. 28964665. E olha, hoje o primeiro que fechar o resort vai ganhar uma camisa oficial do seu time, tá bom? Então liga agora, a partir de agora. E você pode parcelar em até 6 vezes nos cheques ou cartões Visa e Mastercard. Ligue agora, tem um plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação. 28964665. E o RG e o Ale Oliveira prometem que a sua cerveja será de graça na resenha. Com certeza, e com cerveja. Com cerveja. Tá bom? Liga lá na Lotus Travel, o pessoal tá aguardando sua ligação. Resort do estádio, 9, 10 e 11 de junho. É bom pra comemorar, antecipando o Dia dos Namorados. Porque o Dia dos Namorados vai cair na segunda, dia 12, né? Isso. Então você aproveita pra levar sua namorada, sua esposa e comemora. Ô, Guinaldinho. Oi, menina. Cai segunda-feira, Dia dos Namorados, esse ano. Vocês vão comemorar onde? É verdade. Segunda-feira, Benjamin, você sabe porque é um feriado sexual. É o Dia dos Namorados. É uma coisa gostosa, deliciosa. O meu primeiro namorada que eu tive. Primeiro namorada? Na época, eu não sei se contei pra vocês, mas eu fui torneiro mecânico. Você contou. Verdade? Toda semana você conta pra gente. E com a Angela Maria? Comecei com a Angela Maria. De motorista da Angela Maria. Você sabia dessa? Não acredito. Você já leu no Wikipédia, né, safada? Ah, claro. Então a gente... Não é, o Domênico, ele vi toda hora e vem contando. Você não sabe com quem eu tô saindo. A Domênica? É. Eu vou falar pra você. Ele dirigia pra Angela Maria. Ai, gostada. E você sabe a pergunta do Benjamin sobre o Dia dos Namorados? É. Quando eu estava no Rio, eu adorava andar em Ipanema, né? Esse ano eu estou em São Paulo, moro na Casa Verde, muito bem, moro muito bem gostoso. E vou passear com a minha gata na Brasleme pra simular Ipanema. Então eu ponho minha sunga branca com a vírgula em dia, viu, Ale? Dois dedinhos? O quê? Dedo? São dois cotovelos. É uma coisa gigante. E a barriga de égua vai do lado. Barriga de égua. Essa é barriga de Ela égua. Leva o squeeze com café. Ah, é? É. Tá brincando. Vai correndo. O Domênico com a sua barriga de égua. É, a Domênica. É? E ela vai com o squeeze com café. E no final da Brasleme tem um matador gostoso. E lá no campo de Bagatelle a gente se beija. Todo ano é isso, ali. Um beijo de língua. O quê? Olha. De língua? É beijo de garganta, menina. Mas como que a família dele... A família dele te aceita? Dona Jamila é uma querida. Querida? O quê? E o seu Chico? Ela mente sabe aberta? Que tu... A gente finge que somos primos, nada. Falar. Dona Jamila já falou, Agnalda, prima distante do Rio. Somos primos. Aí ele não liga. Aí ele vai... A gente pega... O seu Chico fica bravo, hein? O seu Chico não queria admitir Chico, o filho assim. Porque a Dona Jamila não liga. É. Estamos na sala, ali, você imagina uma situação dessa na Casa Verde? É. E eu quero dar uns pegas, fiquei da vontade, né? Sim. Ah, gostoso. E aí pedimos pizza, porque o seu Chico vai buscar. Ah, vai? Quando ele busca, já a menina liga. Aí eu lambuzo toda a menina. Aí ele sobe com a pizza. Aí a gente não pede a Coca, pede depois pra ele buscar a Coca. Ah, dorme. Coisa linda. Sempre vocês têm um tempinho pra vocês. E é uma coisa gostosa. Senhor. É. Vou falar, é uma delícia. E é bom no inverno, né? Que vocês põem cobertor no sofá. Foi nada, ela é peluda. Ah, é? O quê? Parece o edredom vivo, essa coisa gostosa. Domênico edredom vivo. Barriga de égua. Estádio 97, então oferecimento do McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Também oferecimento do Extra. Preço baixo é no Extra. Aqui você economiza. Daqui a pouco tem mensagens através do nosso WhatsApp. 94-353-0150. Mas agora... Sim. O mano que tá bocanhando aí o sanduba dele, do McDonald's. Top. Ele vai dar uma pausa agora. Mastiga essa menina. Quer um tempo pra mastigar, mano? Não, tranquilo. É, já engoliu? Não, não engoli nada. Mastiga, hein? Esse menino mastiga, hein, velho? O mano agora, ele vai colocar o lanchinho dele de lado. Que ele vai jogar um pouco do FIFA Mobile. Opa, e tava jogando aqui, viu, Sombra? Tava? Nossa, esse jogo é demais, cara. É fantástico. Ó, rapaziada, eu vou falar um pouquinho pra vocês a respeito do FIFA Mobile, cara. É o FIFA Mobile da Electronic Arts. Esse jogo tá demais. Ó, esse jogo vale a pena, cara. Não é barulho, não, velho. Não é barulho, não. Esse conselho, cara, é igual quando você fala, ó, olhe pros dois lados pra atravessar a rua. É um conselho extremamente útil. Baixe agora mesmo o FIFA Mobile da Electronic Arts. Ó, sei que agora você deve estar aí de bobeira, você deve estar esperando aí aquele gordinho terminar o supino na academia, você deve estar esperando agora a sua esposa sair do trabalho, a sua mina sair da faculdade, você está agora no metrô sem fazer nada, esperando o trem chegar também, aí no, na estação da CPTM. Aproveite, amigo, tá no ponto do busão? Aproveite e baixe agora mesmo o FIFA Mobile da Electronic Arts. Aí você vai falar, mano, mas pô, é caro, eu tô sem dinheiro. Não é caro não, cara, o jogo é free, é 0800, o jogo é de graça, cara, você não vai gastar absolutamente nada pra poder jogar, cara. Tenho certeza absoluta que você vai curtir demais. Então você não precisa nem atrasar o boleto da tua academia, tá certo? A fatura do cartão de crédito, você vai baixar esse jogo, vai aproveitar de maneira gratuita, tá bom? É um presentão da Electronic Arts pra vocês. Cadê os fifeiros de plantão? Cadê os malucos que batem um FIFA aí, os caras que gostam de jogar um FIFA? Baixa agora mesmo o FIFA Mobile, porque esse jogo é show. Você pode baixar aí pela Play Store, você pode baixar pela Apple Store. Ó, o jogo é levinho, cara, tem apenas 100 mega. Você não vai travar seu celular. Você fala, pô, mano, mas meu celular tem pouca memória. Velho, 100 mega não é nada pra um jogo. Esse jogo é demais. Ainda mais o gráfico que tem, cara, vai ser surpreendente. Você vai bater o olho e falar, nossa, parece que eu tô numa partida de verdade. Você não precisa nem deletar qualquer outro tipo de aplicativo que você tenha no seu smartphone. Pode ter certeza absoluta que você não vai se arrepender. Baixe agora mesmo o FIFA Mobile. A jogabilidade é perfeita, cara. Parece que você está jogando no próprio videogame. É muito legal. O jogo é desenvolvido especialmente para smartphone, Sombra, mas tem como se fosse aquele controle, tá certo? Sim. Você movimenta o jogador, você tem um botão de passe, de lançamento, de chute. Quando você está sem a bola, você tem a possibilidade de desarmar o adversário. Eu baixei. É legal. O jogo é dinâmico demais. E atenção, rapaziada. Acesse aí, ó, o Facebook da rádio, que é facebook.com/energia97fm, e me assista jogando ao vivo, que agora eu vou jogar aqui uma palinha pra vocês pagarem um pau. Eu sou monstro, velho. E vou aproveitar e vou mandar um abraço aqui pra todo o pessoal da EA Mobile, que tá marcado aí no post também no Facebook, caso alguém queira saber ainda mais sobre o FIFA Mobile, tá bom? Vou dar agora um show pra que a galera pague um pau, porque eu sou um monstro. Me assista aí pelo Facebook da rádio! Legal! Agora é hora de decreto! Aê! É bom avisar que a galera do estádio viu a Copa de 98, então já pode molhar o biscoito. Hoje eu tô mais feliz do que genro levando a sogra na rodoviária, porque pra mim hoje é dia de festa, é dia de transformar a segunda em sexta-feira, de fazer aquele gelo vioral com RG, o isotônico de cevada, o Photoshop líquido. E a partir daí, cantar a tia que vem de bala, pagar as primas com vale-refeição, pegar Pokémon sem celular, dia de dar uma de burrinho do xereque e engravidar um dragão. Hoje é dia de ficar mais louco do que o treinador do Atlético Goianiense, o Marcelo Dois Cabos. Então vem com o bonde dos fracos de feição, com Sombra, Mota, Beija, Mano, Rude, RG, eu e ele, Azaia. Muito bom! Azaia. Aí o decreto no estádio 97, decreto de estreia, hein, Ale? Sim, sexta-feira tem o já tradicional. Já o corriqueiro. É, o couro comendo na casa do Noca. Do Noca? Onde surgiu esse couro comendo na casa do Noca? Ah, eu não sei, eu só tô repetindo mesmo, né? Porque de sexta-feira você sabe que o bicho pega, né? E o couro come na casa do Noca. Sexta é legal, né, Ale? Ô, coisa linda, né? Sexta é bacana. Sexta é melhor que domingo. Sexta é o dia. Sexta é mais legal que domingo. Aquela pontinha da sexta já é melhor que o domingo inteiro. Verdade, sem dúvida. Pedrão podia até colaborar, né? Em vez desse monte de água, mandava um pouco de cerveja, né? É isso que eu tô esperando. Pô, chega de água, velho. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Mande sua mensagem através do nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vocês viram que o jogador lá, o suspeito de ser gato, sumiu? É, sumiram? O cara sumiu. Ah, mas o cara cometeu um crime, né, Sombra? Se o cara aparece falsidade agora, ideológica, né? Falsidade ideológica. Pra completar, o primo dele tá preso no Rio. Ele não sumiu, sumiram com ele. Ah, ele sumiu. Ah, o cara deu um perdido. Não, o cara não apareceu mais. Tanto que o próprio advogado do clube aí não acha o VRG. Porque o clube, imagina se o clube não tá a pé da vida com o moleque. Não, você não tá entendendo. Não sumiram com ele. É quem fez essa. O empresário, sei lá, quem foi. Sabe quem é o empresário dele? O empresário dele é o Alberto. O Alberto Santos falou que nem sabia disso. Então, quem fez? Quem fez a sacanagem sumiu com ele. Pô, vambora, velho. Agora a casa vai cair, ué. Diz que o menino. Diz que o menino do Paulista ele jogava bem, mas o matador mesmo era o outro, né? Mas o RG, eu discordo desse sentido aí, porque dá a impressão que todo mundo no futebol é pilantra, e muitas vezes não é isso, porque você para pra analisar a situação do Emerson Sheik. O Emerson Sheik, RG, ele próprio, ele isenta todo mundo que o rodeava naquela possibilidade. Ele falou, eu fiz porque eu sabia que já tinha uma idade acima do que era teoricamente para que o cara já pudesse estar estourando. Falou, eu falsifiquei sim, porque eu tinha ambição de ser jogador e eu vi que minha idade já estava muito à frente do que eu precisava ter naquela época e eu não teria mais a chance de virar um jogador profissional. Então eu reduzi aquela idade para que eu pudesse estar fazendo peneiras e participando de seletivas, e ele conseguiu. Tá na cara. É um cara que, até pelo potencial que ele tinha aí, mostrou que tinha muita qualidade. Mas se fosse pela própria idade dele, ele não teria virado jogador, RG. Mas então muitas vezes o cara, ele é o arrimo da família. Ele fala, a única chance que minha família tem de crescer é se eu me tornar um jogador de futebol. O cara vê que ele tem potencial, ele deixa se levar por uma situação dessa. Ainda mais hoje, que é muito mais fácil de você descobrir uma suposta fraude do que era no passado. São situações diferentes, mano. Quando você... Esse primeiro estágio aí, eu quero me tornar um jogador de futebol. Eu moro lá na Casa do Chapéu, no fim do Brasil. E aí o cara chega lá, faz a cabeça da família. Olha, então nós vamos precisar alterar a documentação, blá, blá, blá, blá, blá. Isso é um contexto que existe, é uma situação que existe. E aí você forja toda essa documentação e traz o garoto. Pronto, bota ele como residente no clube e depois é que você vai descobrir isso. Esse garoto aí, pelo visto, é claro que ele tem consciência do que ele fez, porque ele está já participando de times e de campeonatos já há algum tempo, então, com essa documentação falsa. Mas, por exemplo, com relação ele ao... Ele sabe o que ele está fazendo. Mas com relação ao Alberto, porque o que você disse foi o seguinte, falar, mas às vezes esconderam com ele. Quem escondeu o clube? O Alberto, que é um empresário? Eu acho que o Alberto deve ter sido enganado também, porque você acha que o Alberto, que é ex-jogador do Santos, o maluco vai depositar as fichas dele num jogador que é gato, que ele sabe que vai ser do mais tarde, claro, também. Tá na cara. Você acha que o Paulista, RG, sabendo que ele corre o risco de ser eliminado da final da competição, vai arriscar num jogador que é gato? Tá na cara que não, gente. Mas tá na você cara sabe que... O sumiu, mano, o sumiu é tirar o de cena. Você não tá entendendo. Ninguém vai, porra, matar o cara, enterrar o cara e acabou o caso, não é isso. Sumir é tirar o cara de cena. Vai que por o cara isso, se assustou com por isso a repercussão. Ele não... Mas eu acho que ele sumiu por conta própria. Por não acho que tenha sido o clube nem o Alberto. Ele... Não, mas ele tem que se apresentar. Vocês lembram uma vez que o Walter sumiu? Ele sumiu. Vocês lembram o Walter Gordo? O que é difícil ele sumir, hein? Aí depois você não encontra ele num apartamento. não, mas ele tava num apartamento, acho que em Porto Alegre, e não saía de lá. O cara não saía do apartamento. Tem um técnico agora aí que sumiu também, lembra? Mas você sabe que o clube, pelo menos aquele mais estruturado, quando chega o atleta, ele vai vasculhar a vida do cara inteira, né? Sim. Ele não confia no documento. E assim mesmo você ainda corre risco. Ainda corre risco. E nessa pega. Copa São Paulo, por e exemplo, pega, né? Deve ter tido muito gato. Deve ter tido muito gato. Sim. O que eu vou na contramão do que o Mano disse é o seguinte. Do mesmo jeito que o Sheik precisava daquela oportunidade porque a família dele dependia disso, tinha muita gente que repetiu na peneira que o Sheik passou, que era da idade e que também estava na mesma condição. É. Então você tira a chance de um cara que está dentro da lei, que está regular, para pegar um... Eu vivi muito isso, eu passei por muita peneira. Eu jogava futsal... Você jogava futebol, Ale? Eu joguei futsal profissional, mas em todo time de futsal que eu ia jogar, na base, eu arrumava uma seletiva do futebol, para ver se eu me encaixava ali. E eu passei por algumas, e é muita gente. Bom, hoje em dia... Tem clube que para você chegar, passar a primeira fase da peneira, já é por DVD. Então existe um primeiro corte no DVD. Tem gente que não pode fazer DVD. Mas isso com quantos anos de idade, assim, já no DVD? 13, sub-13, sub-15, é. Até bom, hoje, tem todos os clubes, a maioria dos times peneira profissionais... Peneira no Inter é assim, é no DVD. A maioria dos times profissionais, eles pegam gato até hoje. Convenhamos, se o cara não conseguir também fazer um DVD bom... Os melhores momentos de um garoto de 3 anos. Mas esse é contrato não... Vilela, mano. Então, mas aí o menino não tem essa estrutura, né? Pra gravar e tal. Isso é verdade. Mas eu passei por seletiva que eu ficava ali esperando a hora que eu ia entrar, né? Pra ser avaliado. O cara do meu lado falou, por exemplo, eu sou nascido em 73. Embora o meu corpo diga outra coisa, né? Desmente, né? É. Mas o corpo gostoso. Obrigado. É, a peneira 73, 74. Aí o cara do meu lado fala, tá trocando ideia com o mano lá, né? Aí fala, tá, e você fala, eu nasci em 70. Falei, pô, mas e aí, mano? Se você passar, ele falou, não, se eu passar, eu dou um jeito. Tem um cara aí que dá um jeito pra mim. Isso aconteceu, mas acontece direto. Acontece. Só que hoje os clubes, eles têm, os mais estruturados, eles vão atrás da documentação do atleta, correm atrás mesmo. Ah, mas o Ale, um exemplo recente que nós temos aí é aquele jogador que foi pro Napoli. Lembra aquele camaronês, velho? Ou da Lazio, né? Não era da Lazio? É, Napoli não, era Lazio, era Lazio. Não era Napoli, não. Ele tá provado que tava certo a idade dele? Você tá louco? O cara foi registrado, acho que com 35. O cara passou na peneira da Lazio lá, o cara tinha, acho que, dois netos já. Ele tava começando e terminando a carreira. É. Ele jogou 3 anos e parou. Não, ele foi fazer teste pro sub-20 e passou no showball, pô. Agora, num campeonato, numa copinha dessa, com mais de 100 times, com times de tudo que é. Meu, você acha que não tem? É, porque são times que não tem a mesma estrutura. Porra, não tem. Nossa. Tem uns times que você nem imagina que existia. É, tá louco. Imagina. É isso aí. Ô, mano, saiu muito em Portugal de que o Elias podia estar vindo pro Galo. Mas o pai do Elias falou, desconheço qualquer conversa. Então, mas deixa eu falar. Quando o Elias estava na Ponte Preta, na época eu tinha a coluna do lance, e eu dei o Elias, acertou com o Corinthians. E o pai do Elias me desmentiu. Sim. E eu falei, inclusive, na época, eu falei, inclusive ele estava ontem no Parque São Jorge. O Elias foi apresentado 2 dias depois. É, às vezes tá. E outra sombra. Eu prefiro. Eu obtive uma informação em dezembro. Em dezembro. Prefiro aguardar. Uma pessoa lá de dentro do Atlético me passou uma informação de que eles iriam atrás do Elias. Inclusive naquela época que tava saindo, o Junior Urso ainda era jogador do Atlético. Tava naquele impasse, fica, não fica. O cara já tinha me cantado a bola e falou: o Junior Urso vai voltar pra China. Ou se não ficar no time dele, vai ser negociado com outro clube, mas ele retorna pra China. E o Atlético tá atrás de dois jogadores. Um era o Elias e o outro era o Meia Douglas. Só que o Douglas, no final do ano, acabou renovando o seu contrato com o Grêmio e continua lá por mais uma temporada. Você tá com meio hambúrguer agora na boca? Não, agora é uma batatinha. Engoliu? Não. Agora já era. Agora já tá na minha pança, ó. Tá vendo? Mas enfim, o Atlético ele já queria o Elias desde o final do Campeonato Brasileiro. Em dezembro já estavam negociando. É, se vai virar, se não vai virar, ok. Mas que o Elias foi procurado pelo Atlético Mineiro, foi. É que o Sport não aceita mais empréstimo, né? Sim. O Atlético tem que comprar os direitos federativos. 13 milhões de reais. Aí, Ale, o cara fala que não aceita empréstimo. Não joga lá. O Elias já voltou duas vezes. Não joga. Se não tiver outra alternativa, vai emprestar. É. Os caras vão ficar lá pagando o cara. Não, mas precisa ver até quando é o contrato, né? Ah, mas não joga, pô. E o Jusilei, chega quando? Ô, o empresário dele... Quer ligar pro empresário dele? A gente põe no ar, quer? É, pode. Então não? Você tenta falar, pode... Vou ligar pro Nick. O Nick falou que a sexta-feira foi pra mim que até hoje definiria. Bom, enquanto a gente tenta então fazer contato com o empresário do Jusilei, a gente vai colocar algumas mensagens aqui através do nosso WhatsApp no oferecimento WhatsApp. De FIFA Mobile 2017. FIFA Mobile da Electronic Arts. Baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. Também no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Já tem um momento sem parar aqui no estádio, hein? Vamos lá, mensagem no nosso WhatsApp. Aí, pessoal do Estádio 97, boa noite. Ricardo Rossi, corintiano da Penha. Antes de mais nada, queria mandar aí um seja bem-vindo, Ale Oliveira. Seja bem-vindo a esse timaço que é o da energia. Esquecendo agora os times de cada um, isso é uma seleção brasileira de comentaristas. Mas parabéns à Energia 97 por essa grande aquisição. Vamos dizer que tá faltando um Ale Oliveira no meu timão, hein? Um abraço a todos aí. Ó, coisa linda, viu? Aliás, o carinho do ouvinte é impressionante. É impressionante. Né? Tô recebendo muita mensagem aqui, queria agradecer. É só no primeiro dia, viu, Ale? Depois eles voltam ao normal. Mas eu vou gravar, vou tirar um print aqui. Tira print de tudo isso aí. Isso, isso mesmo. Não, é mentira, os caras são firmeza. Os ouvintes do Estádio 97 são demais, cara. São, pô. Os caras são fera. Faturando a gente 18 anos, você imagina. Não é não? Vamos lá, mais mensagens no WhatsApp. Fala, rapaziada, que é Bruno Manfrim, Santo André. Que o estádio é feito só de torcedores, fica a minha pergunta aí pro mito barra monstro, hashtag consa, hashtag descubra, que time você torce, Ale? Não é pra muretar não, hein, velho? Eu não, vou ver se é macho mesmo. Um abraço. Eu arrisco que você é São Paulino, mas vamos lá. Você sabe que eu nem posso ficar em cima do muro por causa do sobrepeso um pouco, né? Eu vi o Ronaldo que aconteceu quando ele foi na... Eu tô com mais gordura do telefone de açougueiro, então pra mim é complicado. Puta, o telefone de açougueiro é coisa nojenta. Né? Eu sou... Posso falar aqui, não tem problema, né? Que a gente tá entre amigos, claro. Também tem pouca gente ouvindo. Sou torcedor da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, porque fui treinador lá durante 23 anos, né? O Ferguson do Universitário. E aí me apaixonei pela GV. Mas qual era a modalidade? Salão também? É, eu dirigia lá, eu dirigi futebol e futsal. Onde você foi mais feliz, na Hebraica ou na GV? Ah, na Hebraica teve aquelas passagens lá que realmente, graças ao Benja, me derrubaram um pouco. É, a adaptação foi meio difícil por causa do Pai Nosso e tal. E eu não sabia muito bem o regulamento. Então lá realmente não foi... O regulamento? É, só o regulamento. Mas lá eu não fui tão feliz, mas no universitário eu fiquei mais tempo. É, mas vale a pena, Ale, como é que é? Você chegou no vestiário. Essa vale a pena, né? Ah, é porque... eu tava... Essa merece ser relembrada. Ah, eu tava muito acostumado com futebol universitário. Eu dirigia várias equipes universitárias, né? Eu costumo brincar que se você fez faculdade e jogou bola na sua faculdade, eu fui seu treinador, de qualquer um. Porque realmente eu trabalhava bastante como técnico e aí tinha uma rotina, né? Que eu já estabelecia, até para não me atrapalhar, que é as orientações do meu time, do adversário, a parte da raça que vem grudada na oração. Uhum. Isso é o padrão. Aliás, não sou eu que faço isso, todo mundo faz isso, né? Os treinadores. E aí eu vinha sempre com aquela cartilha. E na minha estreia na Hebraica, contra o Paineiras do Morumbi, eu fui seguir essa cartilha. Falei, olha, nós vamos jogar assim, assado, assado. O Paineiras joga assim, assado, assado. Pessoal, hoje é o primeiro jogo, mas pra gente é como se fosse uma decisão. E nós vamos pra dentro deles, não sei o quê, papapá, papapá. E você embala, começa a subir o tom, né? A voz e já embala. Pessoal, vamos lá. E os caras começam a bater palma e fecha a roda e dá a mão. Vamos lá, pessoal. Então agora vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. E embalei, como se Deus estivesse surdo. Pai Nosso que estás no céu. Sozinho. Mas quem teve uma situação parecida foi o Benjamin também. O Benjamin, não foge não, seu covarde. Ah, é? Não foge não. Conta aí o seu PO aí também, Benjamin. Eu achei que ninguém sabia a letra. Fiquei meio... Não, mas Benjamin, o Benjamin é outro. Conta aí, Benjamin, você vai fugir da raia. Podia pôr no vagalume. E aí, Benjamin, vai fugir? Ah, uma vez eu fui fazer com o Domênico, fala que eu discuto que era ao vivo, né? E aí rolou uma hora lá. O quê? Rolou o quê? Não, eu tinha que pegar um copo d'água e tinha uma oração pra fazer, ao vivo. E a câmera pegava todo mundo, né? Você pegou o copo e bebeu a água. Você bebeu a água. Não, fiquei quieto. Quando a câmera passava, eu fingia meio que fechou os olhos. Mas a gente tem que respeitar todo mundo. Mas não deixa de ser uma situação complexa. Sai justo. Mais mensagens no nosso WhatsApp aqui, vamos lá. Fala, rapaziada, Emerson de Imbuguaçu. Parabéns pela excelente contratação, pelo excelente reforço de início de ano, hein? Aí, Ale, quero te fazer uma pergunta, pai. Quero saber se sexta-feira vai rolar aquela timba e aquele sambinha maroto, moleque. Ah, tamo junto. Abraço. Sem dúvida alguma, em homenagem a você e ao Beija também. Tô combinando aqui com o Rude, com o RG. Sexta-feira, traga as suas melhores, as músicas favoritas do Ale pra gente ilustrar o programa aqui. Porque eu acho que muita gente vai gostar. Vamos trazer o pandeiro tantã? Vamos. Eu trago, vou trazer o tantã. Já no clima da sexta. Eu trago, eu também. E aí a gente faz aqui a gente faz a cozinha aqui, RG, o Rude, eu. E quem vai no vocal é o Beija. Eu não venho, amigo. Dona Celestina, me dá. Ah, tá vendo que ele gosta. É, ele gosta. Só dá uma cana pra ele que ele se solta. E agora... esse aí não é cana. O que ele bebe mesmo lá no resort? Que fica maléfico. Leite de touro. Aí ele deita no sofá. Você vai ver lá o tamanho que é. Leite de cabra macho. Aí fica metade da barriga pra cima em cima do sofá. Sensualizando. E as pernas tudo pra baixo. Tá tentando me seduzir, seu louco. Mas vira um louco, velho. Vira um louco. Agora, do decreto aqui, por quê? Porque o programa faz 18 anos. É verdade. E aí a maioridade, não tem problema nenhum, sabe? Ninguém vai, não vai ter mimimi. Porque... Não dá rolo. Não, então as bigodudas não vão, né? mais mensagens no nosso WhatsApp. Olá, rapaziada do estádio, aqui é Marcos do Campo Belo, Zona Sul, tricolor. Ale, só queria mandar um recado aí. Até me orgulha, cara, saber que daqui uns anos, quando a filha do Domênico estiver puxando o estádio aí, vou poder falar pros meus filhos assim, ó. Olha, não sei se foi em 77, 82 ou em 2017. Oh, cara. Estádio tinha um ponta direita chamado Alezinho Oliveira, bonde do Azaia. Abraço, galera. Melhor contratação do ano. Uma pitadinha, bem, grande ouvinte. Você gostou, Provolone? É uma homenagem aos dois. Com certo, só faltou falar da Pimpolini. Grande bem, Carlos, Tom Carlos Pimpolini. Muito obrigado pelas lasanhas de cevada, né? Lasanha de salmão com nigiri. Ah, legal. É bom que vocês estejam gostando das mensagens, porque eu gastei muito dinheiro nelas, o pessoal... Tive que pagar um por um aí dessa rapaziada que tá mandando mensagem. Mas você comprou por dúzia, fala a verdade. Sim, comprei no atacado. Comprou no atacado. E aí, pessoal, sou o Marcos Donizete de Osasco, palmeirense. E tô muito feliz e muito contente com essa nova contratação de vocês do Ale Oliveira no Estádio 97, viu? Ale, você é mais bem-vindo no Estádio 97 do que prostituta bonita em puteiro de vila. Muito obrigado, e vocês deviam ser proibidos de entrar no Marco Aurélio Oliveira e ruir juntos, porque é perigoso a gente bater o carro de tanto rir. Um abraço e vocês são meus acompanhantes. É um ouvinte família. Ainda somos acompanhantes dele. Muito obrigado. Olha, e somos ainda hoje um decreto em homenagem a Ale Oliveira. Ah, é? Decreto de Ale Oliveira. Ale Oliveira. Ficou bom esse nome. Daqui a pouquinho, depois do nosso WhatsApp, exclamação. O Benja vai falar de fricô, na sequência você vai falar. Alô, pessoal do estádio, Renato Avó, da Lusa. Eu? Domingo tem Lusa 2017 no Canindé, todos convidados. Vamos comer uns trumoços e uns volinhos do bacalhau. Lusa e Barretos, 10 horas da manhã, estreia da Lusa na Série A2. Vai, Lusa! É gostoso o tremoço, mano. Você gosta? Eu gosto, Sombra. É que o negócio sobe a pressão, hein? Foi buscar sábado. Ah, porque é salgadinho, né? Porque foi buscar sábado. Vai um tremoço. Beijo, gosta do tremoço? Não. Benjamin não gosta, ele é fresco. Mas já comeu ou não? Não. Ele tem nojinho de ficar cuspindo a casca. Não gosto. Fui buscar sábado no Mercadão. Tremoço? Mas é tão grande, velho, quase que eu furo o olho. Porque você aperta aquele bicho sai com uma bala. Força, parece um 38. É muito grande, cara. Essa frase tua foi um tanto quanto polêmica. É grande. Eu fui lá, peguei a grande, espirrou, foi no olho. É que nós estamos falando tremoço, que você não gosta. Você nem sabe o que é. Não é filme adulto, não, né? Não. Então é estranho esse papo aí, Ale. Você nem sabe o que é. Gosta do tremoço, Ale? Gosto, oxe, com a cervejinha, isso aí é coisa linda. Agora, em homenagem, né, a Lusa, Portuguesa 2... Calabresa 3,50 a fatia. E o técnico da Portuguesa é o Tuca Guimarães, né? Que foi. Foi interino do Figueirense. Ah, é. E ele. Eu joguei futsal com ele. Mas ele era ruim, mas era ruim de doer. Ele tá ouvindo a gente agora, um abraço pro Tuca, ele sabe disso. Ah, é? E ele batia demais, era maldoso, sabe aquele. Você tá dizendo que a Lusa pegou um técnico que é horrível? Não. Jogando bola. E ele era muito, batia muito nas pessoas, era maldoso, ele era do tipo que dava biotônico contoura pra mendigo. E teve uma vez que a gente tava jogando, era uma parceria do Santos com a Max, eu tava jogando contra o Impro lá em Guarulhos, jogo de verdade, valendo. E no meu time tinha alguns jogadores que já estavam na parte final da carreira, o Radamés, o Doglão, o Douglas Pierrot e tal. E esse Tuca entrou, ele era mais reserva, né? Tinha mais hora de banco do que office boy. E ele entrou nesse jogo, e daqui a pouco o pau comendo, o jogo rolando, sai o Radamés, que era do nosso time, reclamando, mancando. Aí ele falou, o que foi? O Tuca, que é do nosso time, me acertou. Ele entrou numa dividida e chegou solando e pegou o cara do nosso time. Do próprio time. Esse é o Tuca Guimarães, esse treinador é o da Lusa. Podemos esperar um time pouco não, mas como treinador ele é bem melhor. Cara, dele, bem mano. Melhor. Tenho, do Tuca? Tudo bem. Mais uma mensagem no nosso WhatsApp. Boa noite, rapaziada. Everton de Guarulhos. Agora com o Ale Oliveira aí no estádio 97, como que ficou pra concorrência? Ficou ruim. Ruim. Ruim. Ruim. Já deu o Domênico Gato. Ruim. Estádio 97 também tem oferecimento de fricô, pra não deixar ruim o seu banheiro. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô. É isso mesmo, fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu fricô. Fricô, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FREECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu fricô pelo site, tá bom? Fricô! Fricô! Esse é o Estádio 97 aqui na Energia, também no oferecimento do Buscapé. Arrasa preço Buscapé, descontos de até 40%, só até 31 de janeiro. Dá um Buscapé. Temos um decreto aí? Mas não é o decreto, né? É o decreto, isso? Olá, eu sou Ali. Hoje eu tô mais tenso do que a Suzane. Decreto cover. Von Richthofen no Dia dos Pais. Eu não sou a calçada do Paris 6, mas vou te arrastar pra mim. Me chama de Felipe Melo e me bate, com responsabilidade. Me chama de Drogba no Corinthians e me ilude, vem, vem. Vem no bonde do sumiço, comigo, o técnico Marcelo Cabo, o zagueiro do Paulista, o padre do balão e ele, o Saia Bolt sem braço. Uhul! Muito bom! Homenagem ao parceiro. O Saia sem braço é demais, cara. É igualzinho. Eu gosto ali quando ele fala, vem comigo no bonde. Não, mas olha, pra quem não viu, o outro dia o Rudy postou o Azaia sem braço, demais. O Azaia sem braço. Azaia sem braço é demais. E tem o Azaia também. Vem comigo com o Azaia, Azaia travesti. Uhul! A dona Grenca vai ficar brava com você aqui no programa, viu, Lê? Eu acho que é bom, ela já tá brava normalmente. Normalmente, né? Já, eu já conheço a espécie. É, não, Lê, então... a sua mulher é brava mesmo, velho? Porque uma vez ela ligou lá no seu programa, ela te dando o maior esporro, cara. É, ela não. Aquele dia ela tava de bom humor. Normalmente ela é um pouco pior. É, né? Mesmo? É, a forma que ela tem de demonstrar carinho. Mas é, a dona Encrenca é fera, viu? Daqui a pouco você vai ver se ela não manda uma mensagem aqui daqui a pouco. Imagina. Imagina. Vamos ao Momento Sem Parar. 3 ouvintes na sequência. Agora é a hora do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Jová, Santista, lá do Sem Parar, dando boas-vindas também ao Ale Oliveira. Bacana, obrigado. Pô, apareceu o Jová, hein? Tava de férias. Alô? Alô? Vai pro inferno. Senta, mano. Catar o Lazarento. Alô? Oi, quem fala? André Petronilho. André Petronilho. E quantos anos, André? 40 anos, 4.0. Boa. E... tá ofegante ele, né, mano? Aí, RG. Tá na esteira? O cara deve estar. Tô nervoso. Tá fazendo eco. Aí, RG. É, mas bom é o Tempranilho, viu? Tempranilho. É. Você curte um vinho, RG? Eu não entendi, não. Olha, eu aprendi em Barcelona a tomar vinho, viu? Mas ainda mas você levanta o mindinho quando você pega na taça? Ah, é mal barato naquele esquema, não. Porque eu ainda continuo na cerveja, viu, mano? A geladinha é insubstituível. E, ô, amigão, qual é o seu bairro? Meu bairro é Vila Antonieta. Quero ver se o bem já foi até aí. É, perto da Penha. Vila Antonieta. Acertou? Vila Antonieta, é, dá uma rima boa. Vila Antonieta, perto da Vila Formosa, Zona Leste, querida. Então, o que eu falei. Perto da Penha, é. Vila Antonieta. E o amigão, você trabalha com o quê? Eu sou auxiliar técnico de futebol. Eu amava como amava os auxiliares técnicos de futebol. Opa. Do Marcelo Cabo, menino? Eu sou conhecido, já conheci o Ale, o Mito. Opa. Já tomei um Danone com ele. É nada, aonde, velho? Um só ou uma dúzia? Cuidado com o que você vai falar, hein? Eu acho que foi uma meia dúzia. E aonde foi esse? Tinha uma luz vermelha, não, no fim do túnel? Não, era uma luz verde, não era vermelha, não. Mas aonde foi esse encontro, amigo 1? A gente tomou, sou um amigo do Cleiton, um amigo dele lá do Fumaça. Ah, eu conheço, rapaz, os treinadores lá do Melhor parar por aí, o Fumaça. O Fumaça não é parente do Marcelo D2, não, é outra coisa. Não, isso eu conheço, né? O Cleiton também é treinador. O Cleiton, ele tem um problema de mau hálito, um problema sério. Parece que ele. Que triste isso. É triste, porque parece que ele fez gargarejo com o Rio Tietê. Quando acabava o jogo, que a gente ia jogar, a gente pegava o saco de meião sujo e colocava na boca dele pra melhorar o hálito. O babalu dele era aquele babalu bueiro. É tipo Mota? O Mota morreu na boca dele. O Cleiton, bafo de mula. Bafo de mula. Ô, amigão, então você é auxiliar técnico, mas como é que um auxiliar técnico arruma emprego? Você manda currículo pra treinador? Como é que funciona? Não, geralmente a gente faz estuda pra isso, né? Mas geralmente a gente tem umas indicações, né? Então, geralmente quando um técnico vai, ele já leva o seu auxiliar, né? Então. É a panela. É mais no bar mesmo, né? Que você consegue mais no bar. Mas amigo, eu faço no bar, não faço na igreja, né? Mas é um sofrimento. É um sofrimento isso. Né? Você pega, por exemplo, um auxiliar técnico do Muricy, do Filipão. Esses caras ficam 50 anos atrás desses caras. Aí o técnico vai embora e, pô, a oportunidade, a chance que ele tinha de assumir o time, ele não assume, né? Ele continua atrás do cara, né, velho? Quer dizer, que porra de auxiliar técnico é esse? Não, auxiliar... Mas ele deveria fazer a carreira dele, né? Assume o time principal. Mas, né? RG, às vezes o cara talvez seja consciente que talvez ele não tenha tanto futuro individualmente e foi funcionar melhor como... É melhor ser assistente a vida inteira do que um risco de um... Mortosa que eu diga, né? E você acha que tá mal, Mortosa? Acho que não. Agora eu tenho uma pergunta pra esse ouvinte. Por exemplo, categoria de base de um time pra ser jogador... Copa São Paulo, etc. A categoria de base para ser auxiliar de técnico é fute? Interrogação. Exclamação. Ele fute 98. Primeiro ele fute. Isso estava certo. Tava certo. E quem é o cara que você acompanha nos clubes? Hoje trabalho num clube amador, trabalhava no clube 7 de setembro. Então, e eu trabalhei com o Bier, técnico do Corinthians, do futsal, do principal. Foi campeão da Liga Nacional e campeão paulista. Isso, o Corinthians no ano passado. Irmão do Aleba, né? Que foi um grande jogador de futsal e futebol. É isso aí. E velhinho, nos times profissionais, a gente vira e mexe, está presenciando e testemunhando aí essas falcatruas, esses que ainda existe hoje, né, por incrível que pareça. E nos times aí de baixo, nas categorias de baixo, de times amadores, você presencia, você... Vê muita tentativa de sacanagem ainda ou não? Ainda vejo. No futebol sempre existiu, viu, RG? Isso eu sei. Vamos ser bem sinceros mesmo, desde que o futebol sempre existiu. Até nos campeonatos amadores, campeonatos pequenos aqui, a gente acaba tendo alguns jogos, você vê que o menino é acima da média, às vezes o menino é maior de estatura fisicamente, aí você acaba descobrindo que o menino... É o famoso gato, né? Então, sempre vai ter. Infelizmente, é assim, para o cara poder ter uma vitória ali, e muitos técnicos fazem isso, né? Alguém tá sempre querendo tirar proveito, né? Sempre vai querer tirar. Alguém sempre vai querer tirar proveito de alguma coisa, independente do aonde for. Vai ter que tirar proveito de alguma coisa. É isso, infelizmente, assim, até por uma questão social... dentro de casa, né? O pai, a mãe, quer dizer, os caras chegam lá, fazem a cabeça e é muito dinheiro, né, cara? Então, agora, falar em auxiliar técnico, você precisa ver a pisada de bola lá do auxiliar técnico do Rogério, até uma coisa bem humorada, foi sem querer, né? Michael Bill. Porque ele tá aprendendo agora o português, né? Daí ele foi lá, o Wesley perdeu o pênalti contra o River Plate, né? Aí ele foi lá no Twitter dele e falou assim: sobre o Wesley. Cada dia ele treina como uma besta. Ele é nosso jogador e um jogador fantástico. Só que como ele é inglês, na Inglaterra os caras falam, the beast, né? Ele treina como uma fera, né? Só que aqui ele fala, beast, besta, daí você meteu, ele treina como uma besta. Levantou a bola, né? Aí os seguidores dele falam, não, ó, não é besta, aqui é outra coisa. Mas os caras pegam muito o pé do Wesley, Júlio Batista lá fora era. É besta. É, the beast. O seu aqui também é, né? 666, the number of the beast. Não, é o número do capeta. Mas é que tá, o Wesley, o pessoal pegou no pé dele, velho. Ele foi o jogador mais regular de São Paulo nessa Florida Cup, mano. Ele jogou mal desde o primeiro jogo até o último jogo. Ele não joga nada, velho. Então ele pelo menos não pode reclamar, falar, pô, o cara é muito inconstante. Ele é mal sempre, né? Ô, André, que time você torce? Eu torço pro São Paulo. Ô, tricolor. Aí você vê, o São Paulo ganhou aí a Florida Cup, começo bom de ano, pessoal animado, ontem no parque todo mundo brincando junto, foram ver o Harry Potter. É, os caras foram mesmo pra Disney? Pô, você precisa ver as imagens, é engraçado. Pô, aquela, não, foram na Universal. É. Aquela aula do Harry Potter é legal. Demais, demais. Demais. Pô, aquele simulador é bom, hein? Demais. O simulador do Harry Potter. Bacana demais. Mas aquela montanha-russa eu não fui porque eu vomito. Ah, mas você precisa fazer um tratamento. Aquela do dragão lá. Ô, André! E o Benjamin, você foi? Eu fui. Mas você foi em qual? Porque tem duas lá. Eu fui na Punk, fui eu e o Sam. Na Hard mesmo? Só que um dragão cruza com o outro. Só que eu vou ser sincero. Botaram nós fora do papo ali. Eu não abri o olho uma vez. Abri o olho? Não. Você não abriu o olho? Eu fui de olho fechado o tempo inteiro. Não abra o olho, viu? Eu fui de olho fechado o tempo inteiro. Mas você não foi naqueles Busch Garden da vida ou não? Você chegou aí naquela chita lá? Nem foi errando. Eu também não vou, porque eu vomito, cara. Mas, ô, André, até aproveitar aqui que tá o Alê, queria perguntar pra vocês assim. É, o que de bom dá pra tirar dessa pré-temporada que o São Paulo tá fazendo? Diz aí, André. Ah, eu achei a temporada legal, viu? O treinamento que o Rogério Ceni deu foi bem produtivo, campo reduzido, pra dar uma acumulada pra participação do jogo. Mas alguns jogadores, sinceramente, eles não assimilaram ainda não. Foi um show de atrapalhados de alguns jogadores que entraram. Por exemplo, lá, dê nomes aos bois. Ah... O senhor Wesley, ele veio... Parece que não vai mudar, né? Nem com o Rogério Ceni vai mudar, né? Não vai, então acho que não vai dar. Mas eu achei uma grande evolução do Buffarini, jogando adaptado na lateral esquerda, jogou muito bem. E aí, aquele menino, o Júnior Tavares, também mostrou personalidade. Pô, mas vocês acharam mesmo que o Buffarini foi bem, meu? Porque... eu acho que quando você coloca o Buffarini na esquerda, você perde dois jogadores. Você põe um na posição que não é... e você perde um grande lateral na direita, que é a função que ele faz. Nesse caso eu concordo com o Mano, eu acho que na esquerda ficou meio travadão lá. É, porque você tem o Júnior lá, esse moleque aí, pelo menos nas partidas que ele fez aí, ele pareceu ser um bom jogador, cara. Bateu bem os pênaltis também, quando ele teve que bater. Você achou esse Júnior que entrou com possibilidades? Achei com possibilidades, é uma opção, né? Quando o Bruno estiver jogando e jogar o Buffarini na direita, o Júnior Tavares é uma boa opção pra iniciar no lado esquerdo. Bom, ele usou a Florida Cup como um laboratório, né? Tanto é que ele fez trocas de todos os jogadores no primeiro e segundo tempo, né? Aliás, eu vou te dar informação. Diga, Benja, você falou que ia tentar a informação do Justley. Ô, Benja, fala lá com os caras, lá que você é amigo dos caras. Precisa trazer um 9 bom. Ah, eles estão tentando, o problema é que não tem. Estão tentando? Estão tentando, mas não tem. E a informação que eu dei semana passada também era verdade. Com essas despesas todas, o São Paulo reduziu em 6 milhões a folha salarial. Do ano. Estamos falando de 500 mil reais mês. É uma grana. Só que não tem jogador, porra. Agora é o seguinte, aqui ó, acabei de falar com o empresário do Jusilei. Nick Arcuri. É, o Nick. Eu conheço há muitos anos. É brasileiro anos. Ele, com esse nome? É? Um cara, gente finíssima, eu conheço ele há muitos anos. Pra te falar a verdade, eu nem achei que ele nem tava mais com o Jusilei, mas ele tá há 8 anos já com o Jusilei. Tá aqui ó, a parte dos jogadores tá ok. Tá. O Jusilei com o São Paulo... já acertou, só falta o ok do Shandong. Vai fechar. Aí eu falei, é a grana que tá pegando. Ele falou, não, os chineses são um pouco demorados, que até amanhã, quarta-feira, deve fechar. Entre o São Paulo e o Jusilei, tá tudo certo. Ô, Alê. Opa. Fica bom o meio de campo do São Paulo, tendo o Jusilei. Essas possibilidades, né? É o Jusilei, é o Cícero, o Cueva, Thiago Mendes. Como que você montaria aí no teu campinho? Você sabe que eu gosto do João Schmidt, né? Que deve ir embora. Deve ir embora. No meio do ano. Eu acho que ele é um bom jogador e acho que vai fazer sucesso na Europa, porque ele tem esse perfil de jogador europeu, né? Uhum. É um volante que tem boa estatura e marca e ataca com mais ou menos a mesma eficiência. Canhoto. É, mas eu acho que o Jusilei vai dar um caldo ali. Vamos ver como ele vai armar esse meio campo, porque o Rodrigo Caio foi muito bem como volante, né? Foi, né? Então, acho que ele vai fazer, eu acho que ele vai manter esse sistema com o Rodrigo Caio, ora como volante, ora recuando ali na linha dos zagueiros, porque realmente ele foi muito bem. Sabe quem eu gostei de zagueiro no São Paulo? Fora o Maicon, o Douglas, que jogou o primeiro tempo contra o Corinthians. Sim. Não sei se vocês viram. Qual foi o jogo? A zaga que começou? Douglas e... Primeiro jogo foi o Maicon, Rodrigo Caio e Breno. O Breno foi muito mal. O Breno totalmente fora de ritmo. É, voltando. Né? Ele conseguia, sabe jogador que fala, nossa, ele vai tomar o chapéu. Sabe, aquele drible previsível, né? E tomou sem a menor... A vantagem é que ele pode botar fogo no jogo a qualquer momento. A qualquer momento sempre, ele pode, né, incendiar a jogada. Mas ele é melhor para esquentar o banco. É melhor. Agora, o Douglas, esse que jogou o primeiro tempo, não sei se o Mano assistiu, deve ter assistido. O cara é grande, hein? O cara é grande, daquele, faz estilo meio Fabão. Foi aquele maluco que quis arrumar a treta lá também com o Casim, que ele chegou empurrando o Casim na hora da confusão, não foi? Então. Foi o Douglas, eu não sei, eu montaria com o Maicon, o Douglas e o Rodrigo Caio de volante. Com o Jusilei. Jusilei. E aí você pode dar mais liberdade pra esses três homens ali que vão compor ali atrás. Mas você viu que ele jogou só com dois no meio de campo? Mas eu tô falando porque daí ele vai ter dois volantes, né? Ele vai ter dois jogadores que marcam bem. Rodrigo Caio e Jusilei. Aí ele pode dar mais liberdade para uma linha de frente, que pode ser muito rápida, né? Você tem a opção do Cícero, mas você tem a opção de formar ali com o Luiz Araújo, o Eva, que são jogadores de velocidade, de habilidade. Luiz Araújo com o Eva e, de repente, ele pode colocar... o Wellington Ney, né? O Wellington Ney, que para mim foi o melhor da pré-temporada, eu acho. E aí você faz uma linha de velocidade mesmo. E o Rodrigo Caio também apoiando, né? Descendo mais, né? Não, então, aí o Rodrigo Caio com mais liberdade, que o Jusilei fica mais na contenção. E aí segura um... Então, é interessante. Quer dizer, você fica com mais alternativas. Agora, você precisa, obrigatoriamente, nesse sistema, de ter um cara para botar a bola para dentro da casinha. Porque quando surge oportunidade, não pode perder desse jeito. Não, não pode. Contra o River ainda foram... muitas oportunidades, né? Contra o Corinthians, talvez menos. Acho que contra o River, umas 6 oportunidades. Pelo menos. 6. Pelo menos. É muito, né, André? Ah, muita coisa. Mas aí, eu acho que precisaria de um cara ali, pra que o Lale falou, vai pular pra dentro da casinha ali. E eu acho que ainda falta uma peça. Eu acho que São Paulo ainda deveria ir atrás do Nilmar, não sei como que tá a situação dele. O Nilmar, ele tava pra se desvincular do clube árabe, ia completar 3 meses sem receber, aí os árabes, vamos perder o jogador, depositaram 1º salário lá do cara, e aí a coisa se acertou. O próprio Leco, semana passada, deu uma entrevista, não lembro pra quem, dizendo que acho que o Nilmar quer continuar fora do país. O Nilmar, Sombra, é aquele tipo de jogador que ele sempre fala, quero voltar. Aí é a hora de negociar e provar que ele quer voltar de fato, aí ele não abre mão do alto salário que ele tem lá fora. Então não quer voltar, cara. Porque o jogador, quando ele fala isso, ele tem que ter consciência que o futebol brasileiro não vai pagar a mesma coisa que o futebol do Emirados Árabes. Então é aquilo lá. Ali, foi, Ale. Você sabe que o Lucão, ele é igual ao motoboy 24 horas, né? Por quê? A qualquer hora ele pode entregar. Olha, ele vai te dar a cotovelada na boca, hein, velho. Vai brincar de zagueiro já, né? Mano. Já, eu não consigo. É picolé de osso, né? Lembra do Orlando Fumaça? É muito bom, ali, cara. Quem? Você vai dar uma de Orlando Fumaça? Pode deixar ele. Sabe que é bom de imitar o Ale? Que você tem que buscar uma coisa engraçada nos personagens. O Ale já é engraçado, então é só você ir na linha dele. Bom, André, obrigado pela sua participação aqui no Estádio 97, no momento sem parar, tá bom? É isso. Tá, só que eu vou deixar só um abraço pro pessoal, que nós vamos marcar aqui, ó. É, o pessoal do Ladeirense, lá da Cefisa, a minha equipe de futebol de campo, lá, Luiz Gama, veterano lá do Jardim Elba, e a turma do quinta categoria. E, pelo amor de Deus, deixa eu falar, eu amo ela, a nega velha tá aqui do lado. Qual o nome dela? Roberta. Oi, por falar em campo de Vaz, um abraço pra toda a rapaziada. O Coroa da Vila Guilherme, o pessoal ouve a gente direto. Coroa? O campo do Benfica, ali no Jardim Brasil, a galera ouve a gente direto. O campo do Santos, na Vila Sabrina, o pessoal ouve a gente direto. O Vasco da Gama lá também, a quadra lá, viu, mano? Espada, é nóis. Na Vila Guilherme. O Espada aí dos Remédios, todo mundo aí. Valeu, rapaziada da Vars aí, que o Estádio 97 arrepia geral aí. O campo lá de quadribol em Nárnia também, alô, todo mundo. Turma do Operários lá. É nóis, mano. Os caras da Vila Rica ali, o Ajax, todos os times da Vila Rica ali também na Zona Leste, tudo nosso. Aqui do lado onde eu moro. Pessoal da Grifinória também, um abraço. Grifinória. Ajax, 2 Pinho Sol, 2,50. Um abraço. Valeu, cara. Obrigado. Ô, Sombrinha, diga ali. Tem uma pessoa ouvindo a gente também, não sei se eu posso. Já vi quem que é, hein? Já descobriu? Que a denúncia é forte. É, rapaz. Quem? Acho que a batata assou, hein? Quer, posso? Pode. Vou colocar. Não, põe de frente pro microfone. Tá põe sabendo, o áudio ali. Não, volta pro começo, volta pro começo, volta pro começo. Você é comentarista esportivo. Não se esqueça. E outra, se comporta no estágio 97, tá? Passa pelo menos no primeiro dia de trabalho, por gentileza. Ah, que brava, meu! É, ela tá com medo que ela não quer que eu volte pra casa, né? Mas, cara, você não chegou nem na nota, no nível 7 aqui. Você nem começou ainda, Lê. Imagina! Mas esse é o casamento. Né? Explica pra ela que se a mulher da região visse o estádio 97, ele já tinha sido degolado. Tava pior que em Alcaçuz, lá no Rio Grande do Norte. Vou dar um cartãozinho tapa na camurça pra você acalmar a dona Fatu, certo? Obrigado, pode deixar. Aí vai resolver tudo. A mulher da RG viu aquela matéria da Marcos Naga e falou: olha, até que não é má ideia. velho, cuidado. Fala lá, fala pra dona Encrenca. Dona Encrenca, ela tá ouvindo. Fala, ô dona Encrenca, ó, fica calma. O Ale vai te levar no navio da véia. É. Você ficar feliz. Resort no Bourbon. Vai levar no resort, no Bourbon. Tem um monte de coisa boa. Tá vendo? Um monte de coisa boa. Então, aí agora a gente vai pegar o filé mignon, né? Que até agora foi só o osso. Então, ó, fica tranquila aí, Encrencona, que a coisa vai melhorar. Vai ficar bom, vai ficar bom. É isso aí, ó. O mano só não vai no navio que o mano enjoa. Você acredita? É mesmo, cara. Eu sou mó fresquinho, mano. Você é um mano gourmet, hein? O mano gourmet? Isso aí eu vou te falar uma coisa. Ele não pega, mas se pegar, não solta mais. Vamos lá. Segundo ouvinte do Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! E ele e os Tarzans. Eu pensei que ele ia puxar um vice de novo, já viu os gritos. A torcida do Flamengo fala pro Vasco. É. Alô? Alô? Quem fala? É o Anderson. E nome completo, Anderson? Anderson Santos Alves. Anderson Santos Alves. Eu que eu conheço. E quantos anos, Anderson? 33. Aí, a RG número 2. Você não vai falar que é a idade de Cristo? A idade de Cristo, verdade. É a idade do médico. Cristo só foi até os 33, hein? Que pena, 33, que pena, hein? Pois é. Não, mas acho que foi bom, porque ele ia ficar tão decepcionado, viu, mano? Tá louco. Já pensou ele vendo isso aqui tudo na Terra? É quem disse que não tá vendo? Né? É, vai saber. Quando eu Anderson por aí, mano, eu até... Ô, filho da... Para de gritar, idiota. Mas tô rindo. Vai gritar no ouvido do outro. Ô, irmão, qual bairro? Guaraná. Aê, mano, Guaianazes é nóis, hein, mano. Nossa, ó, então... sorte aí, mano. Qual é o time então, bom lá de Guaianazes, Ale? Guaianazes? É, time bom lá. Finge que você sabe, Ale. Não olha pra mim, não, mano. Ah, eu queria uma dica. Não tô conhecendo muito Guaianazes. Mas todos você prefere cerveja ou Guaianazes? Porra, olha! Pelo amor de Deus! Agora foi bem. Que me dá uma corda! mas um amigão. Trabalha com o quê, mano? Eu sou porteiro aqui na Caixa Econômica aqui, mano. É o Anderson que fez a passagem pro meu irmão, mano. Ô, foi legal aquela fita lá, hein, mano? Legal é pouco, foi demais, cara. Ô, mano, você trombou seu irmão aqui, o cara conviveu com você aí durante um tempo. E é de volta pra minha terra, olha! Recapitulando a história, pra quem não sabe, né? Relembrando a história pra quem não sabe, você não conheceu seu irmão, é isso? Isso! Foi conhecer ele agora, e ele morava na Bahia? Isso. Mora ainda na Bahia? Mora, que ele voltou pra lá novamente, mas agora todo dia a gente se fala, grupo de WhatsApp da família, tudo agora já era. Aí o Estádio 97 proporcionou que vocês pudessem se encontrar, não foi isso? E ficar mais tempo ainda, né? Porque a ajuda da viagem que vocês deram, ele pôde ficar mais tempo aqui, porque já fosse de ônibus ou alguma coisa, já... Três dias lá. E a mamãe vibrou pra caramba, né? Rapaz, aprendeu até a falar no tal do WhatsApp pra falar com o irmão todo dia. Olha, daqui a pouco a gente vai revelar o ouvinte, que a gente vai reformar a casa dele. Ah, é? Daqui a pouco, verdade. Boa, quem dera. Encontros de família, né? Legal. É, mas foi legal mesmo, viu? Olha, se fizerem isso aí na TV, vai dar certo, hein? Opa! E... Ô, amigão, você trabalha então de porteiro aí na Caixa, velho? Isso, aqui no Brás, aqui no centro aqui. Aí sim, a mano. A econômica tem aqui no meio, aqui na praça. E tem muita gente agora indo buscar lá os recursos da conta antiga, do FGTS. Contas inativas, né? É, mais ou menos, né? Porque não adianta o cara também ir na caixa, velho, porque o cara tem que ser convocado, né? Não é que o cara ia receber uma cartinha pra comparecer ou não? Ah, não manjo muito, viu, mano? Fala a verdade, viu, cara? Se ele não ganha, quem ganha é a carta, né? Isso. Eu fico mais aqui no cara crachado, de vez em quando aqui. Entendi. Geralmente a conta do brasileiro costuma estar inativa. O momento tá feio. Pô, mas essa fita aí também é mó palhaçada, hein, velho? Hein, RG? O dinheiro é teu, tá certo? A empresa pagou pra você. Aquele dinheiro lá, ele tem uma remuneração menor do que a poupança. É, isso aí. E você não pode tirar, velho. Você não pode tirar. Não pode, porque você vai comprar um imóvel. Esse dinheiro pra... Ah, mas é um absurdo. O dinheiro é teu, Paquito. Eu sei. Você vai comprar um imóvel? Você vai comprar um imóvel, RG? Você não pode utilizar, você comprar um imóvel acima de 750 pau? Não, você não pode usar, porque ele é acima de 750. Ele tá em uso pra outras coisas. Pô, o cara tá de sacanagem, velho. Que absurdo, mano. É só no Brasil mesmo. Uma vergonha. Mas o amigo, torce pra quem? Tricolor. Você viu aí, não sei se acompanhou aí pela internet e tal, jogadores, o Rogério Ceni, o elenco, bem unido, né? Os caras que andam dando parabéns pro Rogério. Isso aí é pra agradar o chefe, né, filhão? Você acreditou que os caras gostam mesmo do Rogério? Ah, mas nunca que ninguém foi na sala do Fernando cantar parabéns pra ele. Ah, lógico que foram. E paixão, Fernando? Hã? Só cantou parabéns Fernando. Pro chefe, Sombra, pro Lula, lembra não? Quem? Cantaram parabéns, chefe. Ele tá sendo maldoso, esse cretino aí, ó. Tomara que amanhã exploda na tua agência. Ah, é? E que você esteja próximo do caixa. Mas o Anderson... Tô longe. São Paulo não tem um mega time, mas como não tem mega time, vai ter que recorrer muito à obediência tática e à união dos caras, né? Isso, tanto é que na hora que foi expulso lá, que o pessoal falou... Que eu fui lá ali pra Bertioga esse final de semana e tinha uns corintianos assistindo o jogo comigo. Quando foi expulso, falou... Ih, saiu o chefe do time, que é o Michael. Eu falei, se ferrou, que perdeu foi vocês. Que o Casim é vender o melhor de vocês até agora. E o líder do meu time tá no banco, mano. E não deu outra. Foi do jeito que eu pensei. Falei, vai ser 0-0 e vamos pros pênaltis. E o Michael prometeu lá o Camacho, né, mano? O que é teu tá guardado. Aí o Camacho falou, demorou. Fortes emoções no próximo clássico, hein? Ah, mas isso daí também é frescura. Você acabou o jogo, já era. Aqui? Não, pesa nada. Pesa nada. Só vai servir de estopim pro próximo jogo sair confusão. É nada, mano. Você acha? Isso aí não vai dar nada, não. É, os caras às vezes acabam esquentando o clima aí na hora do jogo ali. Um empurra daqui, outro empurra de lá. Mas tá na cara que pro próximo jogo esfria, aí... Não... Esfria a cabeça, esfria, né? Esfria. Inclusive, Sombra, viram que fizeram bobagem, cara. É, porque você para pra pensar... Tinha ali torcedores do Corinthians e torcedores do São Paulo. Aí os caras falam, RG, não dá pra ter torcida junta, não dá. Aí você vai pegar e vai falar, ah, mas lá era outra coisa, porque o mesmo cara que tá lá não é o cara que vai aqui, vírgula. Você via inúmeras torcidas ali organizadas, tinha cara da Gaviões, da Independente, Camisa 12, tinha um monte de cara lá. O cara quando quer brigar e quer se estapear, se fosse aqui no Brasil, eu tenho certeza lá que tem eu uma saí. Lei, né? Aí que tá, é isso que faz a diferença. E o quando, medo dos caras quando ficar eu discuto com o Benjamin, lá, então, fica, quando eu discuto né? com o Benjamin a respeito de leis, o cara pratica esse monte de selvageria aqui no Brasil porque ele sabe que não acontece nada. Ah, é a sensação de impunidade. Lá, Sombra, você só via lá um Stewart aqui e outro lá daqui a 300 metros. Tá certo? Que era inclusive pra fingir que se alguém fosse invadir o campo, o cara ia conseguir tirar. Eram mulheres. Então, pois você acha, não tinha cordão de isolamento, não tinha portão dividindo torcedores. Na hora que começou... Quando a lei funciona, o cara afina o rabo. Na hora que começou a confusão... E ali no meio da fazer uma fusão, assim. Entendeu? Então, na hora que começou a confusão dentro de campo, os caras da torcida... Vocês estão loucos! É um amistoso, pô! Vai sobrar pra gente, a gente vai ter que descer, vai todo mundo ser preso, velho. E o lugar bom deles brigar ia ser lá, que a cadeia lá pra eles ia ser melhor do que aqui, mano. Então. Pelo menos ficar com a cabeça no lugar lá. E como treinamento também, já que a gente tá falando aqui que isso é uma fase aí de pré-temporada, né, pras equipes, o mais importante é você fazer os testes, você sentir a evolução do time, observar o desenho tático. Pras equipes foi ruim também a expulsão, porque você perde muito da avaliação. Então, isso também teve um prejuízo. Acho que para a fase de treinamento foi ruim. Foi o campo fica maior. É, outro jogo, né? Você não tem jogo. O mesmo condicionamento. Exatamente. Já é ruim quando você está bem condicionado, imagina agora. É, e aí como treinamento eu acho que foi um prejuízo também. E praticamente o jogo inteiro, né? Porque foi, isso. Foi bem próximo do começo do jogo, não é? Ou no meio do primeiro tempo. Estragou. Ô Anderson! Fala, Sombra! Tem alguma dica aí de centroavante pro São Paulo ir atrás? Ah, cara, falar pra você, o sonho mesmo era aquele tal do Caleri, né? É. Esse era o cara. Fez gol, você ele... viu? É, esse era a opção número 1 e a número 2 também, mas deu aquela tristeza, viu, mano? Aí agora tem que caçar aí. Eu mesmo que gosto assim muito de futebol, fiquei até sem opção agora também. Tá difícil o mercado, cara. Molecada não tem ninguém lá. Tá difícil. Centroavante? Na copinha, não, nada. Centroavante? Centroavante mesmo, não, né? Não. Difícil, Paulo, não. Cara. Temos volante, temos bons de lateral, de meio atacante. Agora, centroavante. E o Calhari deixou uma impressão muito boa, né? Ele meteu o gol pra caramba. É um cara chegou chegando, né? Isso, ele é um cara que lutava ali, acreditava em todas, além de ter um bom valor técnico, né? Verdade. Por isso que a torcida começou a chamar o Calhari de centroavante Alexandre Frota, tá acostumado a colocar pra dentro, né? Ô, Anderson, obrigado pela sua ligação. Vamos torcer aí pro Rogério aí. Unir bastante a garotada aí, que a gente vai precisar bastante disso, viu? Beleza. E Ale, opa. Aquele salve aí pra você e fica à vontade aí que a casa é nossa, mano. É tudo nosso. Eu tô aguardando o dia de tromar quem você e o Rômulo Mendonça aí, hein? Ei, aquele lá joga pedra em avião, viu? Caos! Ave Maria. Isso é gente boa demais. Nossa, ontem eu dei muita risada com aquele cara narrando lá o jogo, viu, cara? Ele é nota 10, né? É, você é louco. Ah, você e o Rômulo Mendonça são dois doidos. Fala aí, fera. Só apontando, me garante 3 meses de proteção e diversão, hein? Boa, ganhou o kit top do desodorante Extreme. E o Benja, tá aí? Benja tá aqui. Amigo. Benja! Tá embaixo do pé de jaca. Hã? Quando? Benja! O Benja não tá. Foi tomar um café. É, tá embaixo do pé de jaca. Mas tá bom, gente. Obrigado mesmo pra vocês e só agradecer novamente pelo que vocês fizeram por mim, viu, mano? Alô, tamo fera. Junto, irmão. Abraço. Volta aí. Oi, tá amor. Fala, amorzinho. Tem um segurança aqui na Caixa Econômica que gosta muito de você, ele é flamenguista. Manda um beijo pra ele. Ele é flamenguista? Qual é o nome dele? Hein? Gilmar, flamenguista. Tá. Manda um beijo pra ele aí. Manda. O Norberto. Gilmar. Ah, Norberto, Gilmar. Um beijo com muito cheirinho da avó, viu? Deus o livre. Falou, gente. Credo. Tchau, tchau. Valeu, irmão. Ó, daqui a pouco tem a escalação, together, depois do próximo ouvinte o Ale vai escalar aí o time do Estádio 97, já. Vamos lá, terceiro ouvinte no Momento Sem Parar, agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida, pulseira VIP do seu carro. Que isso? Viado é o seu pai que te fez com nojo. Ei, como é fazer com nojo? Virou a cara pro lado e falou, tá bom, vai, vamos. Vai te catar. Alô? Alô? Quem fala? Alexandre Canalha. Alexandre Canalha. Bota a boca, RG, porra. Não, não é nada. RG é um cara com senso apurado do humor. Falar em bater com nojo, tem muita gente falando que o Ronaldinho Gaúcho vai pro Coritiba, né? Vai. É. Nossa, tudo indica que sim. Ele bate na bola com nojo. Curitiba... Não tem mais prima pobre lá, hein? É Curitiba verdade, mirando Copa do Brasil, né? É. Mas, ô, Quinalha. Oi. Pô, tinha um ministro com teu nome, não tinha? É, mas Quinalha. Era o Quinaglia, né? É, então. Vai, isso aí não tô envolvido com isso aí, não, mano. É, não sei, mano. Até que se prova o contrário. Passa seu CPF, vamos levantar a tua vida aqui. Ficha tá limpa, cara. Limpa. Tá mesmo? Nenhum BOzinho? Você tem uma ideia? Trabalhando a correria grande aí pra todos nós, né, cara? Esses caras aí não estão nem aí pra nada, não. É verdade, mano. E... Ô, Quinalha. Oi. Quantos anos, mano? 4.3. 4.3, RG número 2, olha lá. Lembra daquela música lá, Ale? Qual delas? Mas, Quinalha... Deixa isso pra lá, bebê. Lembra dessa aí? É isso. É, essa música fez sucesso, velho. Valeu. É verdade, ó, a RG mandou bem. Tô falando que a RG é um cara que surpreende a todos. Foi bem agora. Ai, cuidado dessa espinha, velho, charô. Porra, é o Carlos Alberto, porra, minha avó. É igual que merda, vocês duas é a mesma coisa. E, ô Quinalha, qual é o seu bairro? Vila Graciosa. Ó, oh? Vila Graciosa. Opa, olha, eu conheço, meu, Zona Norte, amigo. O que tem lá na Vila Graciosa? Ah. Tem cada peru, cada piroca. Vila Graciosa. Onde fica a Vila Graciosa, amigo? Fica perto aqui da Vila Ema, Vila Prudente. Ah, Zona Leste. Vila Ema. Aí sim, mano. E, amigo, antes de falar o time que você torce, você trabalha com o quê? Trabalho com vendas, mano. Vende o quê? Sorvete. Ô, oh, aí sim, velho. Ai, ai, mas ai, é sorvete de massa ou de palito, mano? É, picolé de carne. Nós trocamos ideia aí já, eu já fiz aí na energia aí já. É. A gente já conversou um tempinho atrás aí já, né? Trabalho na... Eu tô você, mano. Na Que Bom e na... Que Bom é que vem comercializar também o Ben & Jerry's, né? Ó, minha namorada gosta daquele tablito, mano. Manda uma caixa pra mim aí. Vamos mandar sim, vou te levar uma caixa de tablito aí. Boa, é nóis, mano. E pra mim pode ser feliz. De flocos, viu, velhinho? Sua namorada gosta de bem casada, você que não se ligou ainda. E, ó, amigão, torce pra quem, meu? Tricolor paulista. Aí, sombra mais, nada como um troféu, hein? Nada como um troféu. Eu fui irônico agora, né? Cara, mas eu vou falar uma coisa. Eu liguei aí também pelo troféu, né? É importante, né? Embora não seja valendo, não vale nada isso aí. Né? Porque o negócio é Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro. Mas também pela contratação do Ale Oliveira. Opa. Aí, que é um cara muito gente boa. Né? Às vezes ele assistiu os campeonatos de base aí com ele. E os programas na ESPN. E o cara muito gente boa. Aí, uma ótima contratação de vocês aí. Que legal. Formou o grupo 10. Então é você que assiste. Falaram que tinha uma pessoa vendo. Então acho que é você descobrir, hein? Não é só uma não. Tem várias, cara. Tem. Obrigado, aí. Viu? Então, aí, onde tá faltando ainda o Domênico? Onde tá o Domênico? Tá de férias. O Domênico vai ser pai acaba, de novo. Mas não acaba aí nunca. Aí ele chega, vai ser pai. Sai de licença então, paternidade. Aí vai emendar, não acaba nunca. Ele volta em novembro, ele volta em dezembro e para por causa de Natal. É que o Domênico não pode levantar. Aí ele não pode levantar porque você não pode descolar a placenta, velho. Tá com. A gravidez delicada. A gravidez de risco. É. Do Domênico. É, e ele tá com mamilo preto, velho. Então. Ele tá com aquela linha que desce do umbigo até a genitália, velho. Nossa, como é que chama aquela linha mesmo? Ué, RG, você que já foi pai inúmeras vezes, como é que chama aquela linha? Vai, Benjamin. Linha tênue. Não, esqueci qual que é aquela linha lá. Corrente. Não é, mas enfim. Já o ouvinte manda. Daqui a pouco alguma grávida me xinga e fala o nome. Ô, Alexandre, da você ligou aí bem no final do programa, legal, até para dar boas-vindas aí pro Ale Oliveira, né? Aí, o Benja acabou de informar a gente aí que Jusilei e São Paulo tá tudo certo. E talvez em 1-2 dias os chineses lá mandem a documentação para liberar de vez para ele assinar com o São Paulo. Aí com Jusilei o meio de campo fica resolvido? Ô Sombra, na realidade, cara, eu acho que não tem necessidade de Jusilei, viu? Porque o São Paulo já tentou Jusilei por outras vezes, o cara fez uma média aí, até mais ou menos na mesma batida do Nilmar, né? Toda vez que quer vir, mas o empresário dele fica fazendo um leilão. Né? Ah, mas tudo ok. É, infelizmente, né, tá ok agora, né? Eu até escutei aí que tá 99,9 acertado, né? Não vai ter como mudar mais. Eu acho que o São Paulo tinha que correr mesmo pro ataque, porque as peças que estão lá, Gilberto e Chaves, são esforçados, mas não garante gol pro time, entendeu? O Marcelo Moreno era um cara bom? Cara, poderia ser, mano, mas, desculpa, Benja, poderia ser o Marcelo Moreno, mas acho que assim, são tudo cara 400, 500 mil, entendeu? Mais, viu, velho? O Marcelo Moreno, Sombra, é um cara que custa hoje mais de 600 pau por mês. Eu não dou. Então, tem que buscar cara no mercado sul-americano, aí, futebol argentino. Se fosse dele, mas buscar, não vale isso, nem a pau. Ó, tem um que jogou no São Paulo há um tempo atrás aí, que hoje mais velho, é bem melhor do que tava. Quem? Tardelli. Mas quanto custa pra tirar da Nossa, China? Nossa, caríssimo. É uma milha, Tardelli é uma milha. Não dá, man. Jogador que tá atuando no mercado chinês, cara, a menos que ele abra a mão de fazer o que o Wagner tá fez... O no mercado chinês. Então, mas aí que tava também, não tá mais. Mas, Sombra, a situação do Jusilei é um pouco delicada lá, porque o Jusilei, pra quem não sabe, ele é naturalizado palestino. Então, no futebol chinês, você pode inscrever. Ele não é naturalizado, ele tem... Tudo bem, mas futebolístico, ele se naturalizou. Ele ganhou a cidadania, Benjamin. Deram a cidadania. Tudo bem. Ser naturalizado é ok, mas pra efeito futebolístico, ele é naturalizado. Enfim, você entendeu. O futebol chinês, Sombra, possibilitava antes a contratação de 3 estrangeiros mais um jogador asiático. Ou seja, você podia pegar jogador israelense, japonês, coreano, enfim, para estar atuando no futebol chinês nessa vaga de jogador asiático. Mudou agora o regulamento do futebol chinês e não existe mais a vaga do jogador asiático. Se você inscrever um jogador asiático dentro do mercado chinês, ele vai ocupar uma vaga que poderia ser de um europeu. Então, o Jusilei era um cara extremamente valorizado lá na China por causa disso. Ele era um cara que ele era muito melhor do que um israelense, do que um japonês, etc. E tal. Então, ele tinha essa vaga segurada no time por causa disso. Mas agora, analisando que a China está investindo pesado na contratação de jogadores que estão na Europa. Hoje perdeu espaço Luiz Fabiano, não. O Jadson, o Jusilei, possivelmente o Diego Tardelli vai rodar também. Claro, às vezes o que pode acontecer é que o clube precisa se desfazer do cara naquele momento. O São Paulo vai pagar uma parte do salário do Jusilei, a outra parte continua. De repente, quem sabe um Diego Tardelli da vida, né? Precisamos muito. Ô, amigo, um abraço pra você, boa noite, valeu, obrigado pela audiência. Obrigado igualmente pra vocês aí. Fazer um merchan rápido aí, só a nova linha Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, ganhou um kit top do desodorante Extreme. Beleza. Pessoal, obrigado, boa noite aí. Boa noite. Com Deus aí. Alô, velhinho. Obrigado pelo trabalho de vocês aí. Fala amém, beijo. Amém. Boa. Together, velho. Valeu, falou, cara. Esse foi o momento Sem Parar. Você ainda não tem lá o adesivo do Sem Parar? Pelo amor de Deus, troca logo. Pra que ficar com aquelas caixinhas do Sem Parar? Trocando pelo adesivo, você vai continuar com toda a comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem, mas agora o seu carro vai ficar ainda mais bacana. O pessoal do Sem Parar mandou muito bem. Agora com o único adesivo, você passa por pedágios e estacionamentos sem ter que se preocupar com moedinha, tickets, essas coisas chatas. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como que faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? É fácil. Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente, é mamão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97. Ô, Ale, você tem uma escalação do estádio aí? Claro, em homenagem, né? Porque eu já falei que eu sou fã, muito fã do programa de vocês. Então eu resolvi fazer um time do Estádio 97. Realmente para homenagear o grupo, né? De profissionais. Muito obrigado pela homenagem, mais uma calma, vez. Calma. E eu tô esperando o churrasco também, né? Ah, é? É. Pode soltar? Pode. Ah, cuidado. O goleiro é o Bá, né? Que é o nerd na balada, aquele que não pega nada. Na lateral o RG, que é o lateral a pipa do vovô, ocupa espaço, mas não sobe mais. Na zaga temos o Mano, que é o WhatsApp de solteiro, tá sempre em busca de um contato. Quarto zagueiro é o Sérgio Louco, que é o cama king size, todo mundo deita e rola. E na lateral esquerda é o Domênico Gato, que é o cão castrado, aquele que não cruza mais. Primeiro volante é o Sombra, que é o chimbador na casa da luz vermelha, só toca, nunca finaliza. Segundo volante é o Benja, que é o volante quero-quero, grita muito e só atrapalha. O nosso meia é o Rude, que é o ejaculação precoce, não aguenta nem a primeira entrada. Na ponta direita temos o Mota, que é o atacante camisinha. Chato, ninguém gosta, mas tem que colocar. Essa tá certa isso aí, hein? Na ponta esquerda é o Bento, que é o ponta Bob Marley. Ou tá em cima do Beck ou tá buscando uma ponta. Puta, pior que você acertou. Mas você... Olha. E como centroavante, sou eu. Você. O atacante Tinder, aquele que não tem medo de cara feia. Boa. Sensacional! Boa, seja bem-vindo, gostoso! Ah, garoto! Estádio 97 também tem oferecimento de Nissan! Olha só, amigão, se você está pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 9 dos 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou a Nissan Kicks! Rapaz! O melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas, câmbio automático Xtronic CVT com função Sport e um design de deixar qualquer um com inveja. E agora, a partir de R$84.900, com taxa de 0,99 em 36 vezes, além da supervalorização do seu usado na troca. E tem mais, tem mais! O Nissan Kicks é o SUV com o menor valor de seguro auto do mercado. Bacana, hein? Pô, bacana demais, é show! Então acesse nissankicks.com.br, confira os comparativos, passe uma concessionária e faça um test drive. E olha, pode anotar o que eu tô falando. Você vai se surpreender, porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, todos juntos fazem um trânsito mais seguro. É Nissan! Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra a Nissan. Bem, já falou, tá falado. Vamos falar agora do Buscapé, mano. Opa, vamos lá, vamos lá. Quer uma dica incrível para economizar nesse começo de ano? É o Arrasa Preço Buscapé, parceiro. Sabe aquele site que reúne ofertas das melhores lojas? Esse mesmo, o Buscapé fez uma seleção de ofertas arrasadoras para você aproveitar agora em janeiro, hein? Acesse agora mesmo, buscapé.com.br. Dá um busca e aproveite descontos de até 40% em todos os produtos, amigão. Ó, tem smartphone, tem eletrônicos, tem artigos de moda. Tudo, tudo, tudo pelo menor preço. Mas aproveite, corra logo, que é só até dia 31 de janeiro, tá legal? Dá um busca no Buscapé, baixe grátis o aplicativo e economize! Dá um busca no Buscapé, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM, também no oferecimento da BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Ô, Rudy, é verdade que você vai estar se apresentando amanhã? Grande Sombra, exatamente. O pessoal nunca fechou naquela região ali da Raposo. Tem um shopping lá, Shopping Raposo, na sala Irene Ravache, às 21 horas. Raposo é muito conhecida pelos motéis, né? Exatamente. E amanhã vai ter um show de humor lá, depois o cara pode, que é às 9 da noite, o cara pode, depois do meu show, brincar no motel lá. Então, a partir das 21 horas, na sala Irene Ravache, no Teatro Raposo, se você entrar em sampingressos.com.br, tem desconto, ou chega lá na hora também. Opa! Valeu, já foi, parceiro. Tô mais dentro que o AB. Tá bom, obrigado, Sombra. Boa, boa. Legal, legal. É isso aí. Bom, mano? Ô, Sombra, porra, cara, só queria registrar aqui o passamento, aí, o falecimento do meu tio ontem, cara. Perdi meu tio, cara. Um dos tios que eu mais gostava, velho. Meu tio Toninho lá, que... Inclusive já trocou tiro com um vagabundo na rua, isso aí. Meu tio era firmeza mesmo. Ele era policial? Não, nada. Não? Minha família só tem doido. Infelizmente, eu aí que você foi preso, hein? Que esteja em paz, né? Meu tio não deixava você preso, não. Meu tio e o Benjamin, mano. São as duas pessoas, né? Agora só sobrou o Benjamin. Era o Benjamin que se ligava. Não, meu tio, se trocar, também tava junto, velho. Mas, pô, que esteja num excelente lugar aí. Tamo junto, tio. Meu sentimento aí, mano. Valeu, mano. É isso obrigado. Aí. É isso aí, mano. Valeu, obrigado. Muito bem. Ale? Pô, agradecer demais, né? Porque, como eu disse aqui no início, foi um... É um sonho que eu tô realizando. É, pra quem acha que é só hoje, não. Tô aí pra... Pra sempre. É, pra sempre. Se Deus quiser. Together. É, rapaz. E tem, pra quem tiver interesse, tem umas canecas, né? Eu vou dar uma, inclusive, pro RG. Caneca com as frases que normalmente eu uso e camiseta. Legal. É na loja do mito, www.lojadomito.com.br. Você vai lá, pega uma camiseta que certamente... Você vai brilhar na night. Legal, se eu não tô lançando a minha, vamos botar lá junto. Ah, então é tudo nóis, nosso. É tudo together. Nosso. Muito bem, é isso aí. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Ele, André Petronilho. Boa, André Petronilho, parabéns. É isso aí, Estádio 97 volta amanhã. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito com desconto em folha, sem burocracia na BV Financeira. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Triplo Burger Bacon por apenas R$8. E extra, preço baixo é no extra. Aqui você economiza. Até amanhã. Estádio 97. Essa aqui foi mais uma edição do Estádio 97. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o nosso retorno. Até o nosso retorno. História é mó barata. História é mó barata. Au, au. Até mais. De segunda a quarta no Energia na Noite, as novas tendências da música eletrônica. Spirit Radio Show. 10 da noite. Energia. A Energia 97 traz pra você Energia na Veia Premium, a mega festa de flashbacks. 25 de março na Audio Club, apresentando Black Box ao vivo. Uma das maiores sensações da era Flash House. E mais, mais, mais.

Stop!